Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos ao Projeto X mais profissional da história desse podcast aqui, olha só. Ou não. Ou não. Tá tão profissional que o Rods começou da maneira correta a introdução. Mais ou menos. Bom, estamos aqui reunidos, né, vestidos formais, né, de acordo com a nossa ocasião aqui, para gravar sobre histórias do trabalho. Olha só, moçada. Bom, então hoje a gente está aqui com uma equipe aqui sensacional, né, preparada aqui. Trouxemos os nossos currículos aqui para apresentar diversas histórias aqui, interessantes ou não, sobre as nossas peripécias corporativas, vamos dizer assim. Peripécias, perrengues. Não peripécias, por favor. Peripécias. É peripécias? Eu falei pere. A edição vai dizer, Rosa. Peripécias. Não, peripécias, Rod, caralho. Peripécias, não é com I? Não, cara, peraí. Não, peripécias, pelo amor de Deus. Não sei, faz tempo que eu não usava essa palavra. Ainda bem, né? Porque o nível que você não tá errando ela então, com frequência. Faz muito parte do meu costume, gente. Bom, enfim. Então, aqui é o técnico Rods e o usuário está sempre errado. Sempre errado. Você já tentou desligar e ligar? Cara, o monitor. Já tentou ligar o monitor? Tá na tomada? Já tentou desligar e ligar o seu cérebro, por favor? Bom, aqui é o Cabeça e eu, como estagiário, já fui até arquivista. Olha aí. Detalhe que não era a minha função, mas tudo bem. Mas o estagiário, quando que ele faz a função dele de verdade? É, nunca, né, cara? É só um escravo. Eu sou Fernanda Fofonca, sou especialista em spam e o cliente nunca tem razão. Bando de desgraçado. O que o cara quer reclamar? Só porque pagou quer reclamar? Exato. Bando folgado. Aqui é o Panda e rumo ao sexto emprego. Caraca. E... aos 24 anos. Caraca. Ativamente o Locker, o Panda aí, conquistar. Seis empregos. Eu também tô no meu sexto emprego. Qual que é o problema? Eu tenho a mesma idade. Não, mas só vale emprego dentro do país, velho. Depois que você tirou seu visto, zero. Quando você tirou seu green card, zero. Bom, enfim, aqui, pessoal, a gente tá aqui com a nossa equipe aqui. Hoje é dia de falar de tudo que foi estranho ou não no nosso trabalho. E, bom, história esquisita que não falta, né, galera? Então, antes da gente começar aqui o cast tal, vamos fazer uma definiçãozinha aqui rápida, né, pra ajudar a queimar a gente. Então, o que a gente faz aqui na nossa segunda vida aqui, né, que é no trabalho? Quer começar aí, Cabeça? Você que é o cara da lei. O que eu faço justiça. Por meio de cópias, xerox, muito xerox, muito cafezinho. Carimbos e sorrisos. E é assim que faz justiça, cara. Se você, você não sabe, eu sou estagiário da justiça. Já fui de escritórios e hoje da justiça. Eu tenho uma história curiosa, porque eu sou estudante de jornalismo, mas eu não trabalho com isso, aliás. Estagiei por 2 meses como na assessoria de imprensa e odiei. Nunca mais faço isso na minha vida. Mas, na verdade, eu tenho muita experiência como web designer e, ultimamente, estou focada em campanha de spam, ou seja, eu trabalho com e-mail marketing. Prove your penis? É a Fer que mandou pra você. Não, Elijah não, não é isso. Elijah your penis. Ela faz o layout. Olha que perigo. Não, não. E agora eu não estou mais trabalhando especificamente com design, sim com estratégia de e-mail marketing. Olha, mas é bacana, quem mandar, quem merece ter o pênis aumentado ou não. Essa é a pesquisa que ela faz. É o público-alvo, olha aqui. Olha o Google Analytics aí funcionando. Bom, mas são os betos ou não, né? E você, Panda, o que, que você faz da vida aí, cara? Hoje eu sou analista de controladoria e rentabilidade. Olha aí, nome. Eu basicamente faço estudo de margem de lucro. Basicamente. Você ganha dinheiro da família. Basicamente, é chato. Eu faço a parte chata que ninguém quer fazer. Isso. E uma dica, pessoal, não precisa de diploma, tá? Pra fazer o que o Panda faz. Boa. Tá desvalorizando. Olha que ousado, cara. Beleza, mas se tu for ver, pro meu também não precisa. Ok, mas você você vai terminar, né? Não, mas a questão é terminar. O meu diploma não serve pra nada. Tá bom, só o meu diploma serve de alguma coisa. Pra fechar aí, Panda, fala do que você já trabalhou, o que você mexeu aí, a gente já... Quais são os vários 6 empregos? Não, feira, eu já fiz... Começou na feira. Se eu somar a feira, são 7. Ah, vale, ué. Trabalho infantil, por que não? Sim, eu já fui feirante, já trabalhei com auditoria de loja de shopping, já fui estagiário de contabilidade, digitador, analista contábil e hoje tô falando... Digitador, já fui digitador. O cara, ele é tão preguiçoso, mas tão preguiçoso que ele contrata alguém pra digitar pra ele. Caraca. Não, mas tem input que é gigante, cara. Eu tenho dose de digitadores. Mas e pra fechar, Panda, e-mail pra contato? Depois do currículo. Bom, e pra fechar então, pessoal, eu tenho aqui uma larga experiência, né, em estágio nas mais diversas áreas aí, possíveis e impossíveis. Tenho afinidade sinistra com a área de TI, então eu já participei de muitas e muitas, assim, áreas, né, da parte de tecnologia, mais grossa, tudo mais. E hoje eu sou programador e eu faço a internet, e é isso aí. É o pedreiro da internet. Eu sou o pedreiro da internet. Faço alicerce da rede. Tanto que essa galera aí controla a internet, que eu tava comentando recentemente, minha mãe falou que os colegas de trabalho dela aí da área de TI arranjaram forma de fazer uns scriptzinhos aí pra burlar o site da Vivi e comprar ingresso. É sacanagem. Então, você aí que tá puto, que não comprou seu ingresso, olha o que você vai fazer. Você vai pegar um cavalo de Troia, colocar no seu pendrive e executar no computador do trabalho amanhã. E liga pro cara do TI e fala: cara, deu ruim aqui. Você vai dar trabalho pro cara do TI, não pro programador. O programador, é a mesma raça. Ele tá na caverna dele. Quanto mais isolado, melhor o programador. Mas falando aí das nossas profissões, assim, menção honrosa aqui pra equipe do Projeto Cis Podcast, né? A gente tem aqui diversos talentos, né? A gente para pra pensar. A gente tem o quê? Professor. E do Zumug que não trabalha. Pesquisadores. Fazedores, lutadores de cubo mágico. Lutadores de cubo mágico, caralho. Futuros promissores aqui, né? Gênios da humanidade, né? Pequenos gênios que podem mudar o mundo. A gente tá formando o pequeno ditador do futuro. O que mais a gente tem por aqui? A gente tem professor. Administradores. A gente tem uma equipe muito maneira e diversificada e não sei como a gente se atura. A gente não trabalha junto, né? Provavelmente. Se fosse uma corporação, ia dar muito errado, cara. Imagina. Mas, voltando aqui ao tema do trabalho, né, pessoal? O trabalho em si, né, ele é o que move, vamos dizer assim, o mundo, né? A gente precisa... No nosso mundo capitalista... O trabalho é aquilo que faz girar. No nosso discurso aqui, direitista, faz parte, né? Tem gente que aborda como se fosse mal necessário, tem gente que defende, né, a importância, né, da satisfação pessoal, né? A pessoa se encontrar, né, num serviço que ela se direcione, tem gente que não atura e não tem que trabalhar e procura a loteria de cada dia. E, a gente tem diversas abordagens aqui, pensamentos, né, do que pode definir o trabalho. A gente não vai entrar aqui em específico em nenhuma definição aqui wikipedística, mas no geral é isso aí, pessoal. Trabalho é algo que... Trabalho é o que faz tu ter o seu alimento. Olha aí, é aquilo que traz o pãozinho pras crianças, o leite. Ou videogame. Nossos quadrinhos, nossos jogos, né, cara? Meus livros, de onde é que vai surgir meus livros, né? Preciso trabalhar. Onde vai surgir seu livro lá da semana, Fer? Os jogos não se pagam sozinhos, né? É, o Sheldon, né? E a proposta aqui do podcast nessa semana, moçada, é a gente abordar um pouquinho das nossas experiências, né, na nossa longa ou não tão longas assim, carreiras, né, dentro do ambiente corporativo, que dá um pouquinho de risada do que aconteceu, né, tentar ter uma visão um pouco de fora, né, do que acontece no dia a dia do trabalhador brasileiro, falando da prole agora é discurso esquerdista, porque olha, tem que balancear. A massa trabalhadora, o chão de fábrica. Olha aí. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Antes do trabalho em si, de você realmente começar a trabalhar, existe uma protofase, que é a fase do você chegar no novo ambiente. Eu acho que é uma das piores sensações que existem. Boa, que assim, você chega num ambiente onde você tem várias pessoas e o seu sentido animal tá alerta, porque você não sabe se aquele cara que vai te falar alguma coisa, ele vai estar falando sério, ele vai te zoar, ele vai, entendeu? Então o cara chega assim, ó, liga aí o computador e digita tal coisa na senha. Você fala, porra, eu posso digitar, vai dar certo, vai dar errado, o cara tá tirando com a minha cara, eu vou travar. Liga aí no 692 e pede pra falar com a sei lá, com a Gislene. Aí você fala, porra, se eu ligar, vai cair na sala do chefe, vai cair no seu, entendeu? Perdão por te cortar a cabeça, mas ele é parada de trabalho muito maneiro, que eram os caras... Eu também, esse negócio de senha, eu vou deixar pra depois essa história, mas... Vou falar de telefone, que geralmente você tem uma maneira certa, né, você pergunta quem tá falando, né? Então o cara ligava assim, alô, eu tô falando com quem? Ah, o cara, aqui é o fulano. Aí o cara, tipo, do meu setor respondia, grande bosta. Eu achava muito maneiro. Uma forma muito educada, obviamente, de se atender o telefone no ambiente de trabalho, claro, com certeza. Não repitam isso no trabalho, porque dessa vez a gente não tá falando em casa. Mas isso é legal, cabeça. Assim, o trabalho é um lugar que reúne pessoas que provavelmente não queriam estar ali trabalhando com... Sério, acho que as maiores causas de inimizades que a gente, se a gente parar pra pensar, vem do ambiente de trabalho, né? A gente vê, pô, muita coisa, até um pouco chata, né, que acontece por causa desse tipo de convivência, né? Pra gente que olha de fora e não tem muito com o que se preocupar, fica engraçado. Não, eu começando com essa protofase aí, o início da chegada do trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que chegar... Aí você vai colocar essas coisas na sua mesa, você é apresentado a todo mundo e você vai passar, sei lá, no RH, no administrativo. Isso é um top, né, cabeça? O primeiro dia é muito legal. Tem vários primeiros dias. A pior coisa do primeiro dia é que normalmente tu nunca tem nada pra fazer. E acontece, pelo menos as minhas últimas experiências a pessoa que vai ser o meu chefe está sempre muito ocupada, então ele fica, não, fica aí sentado, dá uma olhada nas coisas e daqui a pouco eu te explico as suas tarefas. E dá uma olhada nas coisas, dá uma olhada ao redor, visita o banheiro, visita a biblioteca. O que eu faço? Aí tu fica o dia inteiro. Eu já fico. No meu antigo emprego, eu fiquei a semana inteira sem nada pra fazer. Tipo, porque o meu chefe não parava do meu lado pra me explicar o que eu tinha pra fazer. É horrível. É muito ruim isso. E o pior é que você não sabe o que você. Tipo, chegou a hora de você ir embora no primeiro dia, você não fez nada. Você não sabe se você pode chegar e pedir pra ir embora. Exato. Ou você espera. Ou você trabalhando, né? Ou você espera o seu chefe. Não, olha, tá tudo bem, já deu o dia de hoje, você pode ir, não sei o quê. Aí você fica nessa. Fora que você pede até pra ir no banheiro, né? Você pede permissão pra ir no banheiro, tipo não, escola, cara. Isso eu fiz, Panda, no meu primeiro estágio, cara. Eu tinha 7 anos. Mas exato. Aí a minha supervisora deu muita risada. Pô, pensando que é colégio aqui, mano. No meu primeiro estágio em escritório, eu demorei 3 dias pra perguntar onde era o banheiro. Porque você fica naquela, porra, você vai perguntar se é novo, aí você pergunta onde é que é o banheiro, aí o cara te zoa. E é bom quando o banheiro ele é visível, você consegue enxergar onde ele é, mas quando ele é meio escondido, você fica naquela, toda vez que você entra, você dá umas olhadas assim, naquele corredor, porra, será que é? O cara te manda pra Copa, né, velho? Gente, vocês não têm nada pior do que quando eu vim no meu primeiro emprego aqui em São Paulo, daí já, pô, mudei de estado, porra. Política de empresa completamente diferente do que eu tava acostumada no meu emprego lá do Sul, e daí eu tô na minha sala escritório, galera misturada, tipo, tinha várias áreas, e tinha dois banheiros. Daí tu pensa, ó, um feminino e um masculino. Claro. Não, a galera, tipo, eu via homem entrando nos dois banheiros. E eu, putz, o que eu faço? Qual que é o banheiro feminino? Qual que é o banheiro? Eu lembro que eu fiquei sem ir no banheiro, eu ia no horário do almoço, porque eu ficava com vergonha de levantar e ir no banheiro, porque eu não sabia qual que era o banheiro feminino, qual que era o banheiro masculino. Mas era aquele banheiro de porta normal ou era coletivo? Não era coletivo. Não, né? Não era coletivo. Ah, bom. Aí ia ser foda. Aí sim ia ser tenso ir no banheiro, porra. Banheiro coletivo misto. Não, aí não. Aí é muito bagunça. Mas essa mictório, inclusive. Essa os dois tem que ter mictório. Essa é a sensação de quando você chega no lugar e na porta do banheiro, um tem uma, sei lá, um tem uma bengala e o outro tem uma luva. Você fala, caralho, eu já usei luva, mas não usei bengala. Exato. Eu vou nesse da luva eu vou lutar bengala, que teoricamente é um acessório do meu set. É qualquer símbolo, né? O cara esqueceu de avisar pro design, colocar o homem a pessoa, o design faz sacanear. Cara, cartola, né, velho? Nunca usei a cartola. Nunca usei a cartola, né, uma bengala. E aí, cara? Eu vou dar luva? Ele coloca animais, né? Um macaquinho e sei lá. É, uma lagosta. É a lagosta e o siri. E aí, eu sou lagosta? Poxa. Mas voltando aí ao primeiro dia de trabalho, uma coisa legal também é o trote, né, que rola de vez em quando nas empresas. Eu tenho a sorte de nunca ter vivenciado esse tipo de prática aí, né, vou falar. Comigo também nunca rolou. Mas eu conhecia histórias aí muito legais, porque principalmente eu que estagiei bastante, né? O que mais rola, o estagiário é o último cara na cadeia, né? Corporativo. É o cara que mais vai sofrer, e isso é fato. Na verdade, eu me corrijo aqui, porque na verdade não é estagiário, mas ele já tá num dos últimos na cadeia. É. O último cara geralmente é o aprendiz, que é o cara que ainda tá abaixo do estagiário, porque ele não tem um curso. O menor aprendiz, né? Menor aprendiz, né? Mas falando do estagiário aí também, que não tá tão bem também na fita. E principalmente pro estagiário, né, ser um cargo mais antigo, mais baixo, né, o menor aprendiz acho que é uma prática recente, entendeu, não é tão antiga. E o estagiário é o que mais é sacaneado. Eu lembro de um serviço lá, que os caras comentaram, que quando chegava o estagiário, eles pediam pro cara, era na parte do setor administrativo mesmo, né, e eles pediam pro cara, tipo, conseguir lá um esquema de xerox de carvão, que não tinha na empresa, aí ele tinha que sair, tipo, na vendinha, no outro quarteirão buscando, aí ele chegava na vendinha e, tipo, o cara falou, cara, isso aqui não existe, não. Foi mal, respira. E aí, tinha desculpa. Não, foi o presidente, cara. Ele precisa, o diretor precisa desse relatório aqui. Tem que ser autenticado aqui com xerox de carvão. E você vê na gráfica, aí, tipo, na grana, no almoxerifado interno, o cara falava que só tinha fora, aí o cara ficava perdidão. Assim, era sacanagem. Pra gente de TI também tem o clássico, né, trote do suporte, né? Que é tipo no primeiro dia, o cara fingir que é o diretor e ligar. Falar que a máquina dele não tá iniciando. E o cagaço. Aí todo mundo sai do setor, o cara fica de você. Ligar e ligar, né, não, no, fica no você meu, com a cara de sei lá, né? No meu escritório, não tinha tanta política do... do trote em si, mas existia a política que eu descobri mais tarde do espólio. Que é o seguinte, quando eu cheguei, eu claramente tinha o pior equipamento do escritório inteiro. Sim. Eu tinha o pior equipamento, talvez, do quarteirão. São muitos tópicos aqui nesse programa, muitas lembranças. Pô, aí era um monitor zoado, teclado que não funcionava, o mouse de bola. Que não tinha bolinha. Mais, o teclado não tinha mais os caracteres, né? Então, a cadeira daquela que você não consegue abaixar, que dói as costas. Que agora a gente já vive uma outra realidade, mas o monitor de CRT nessa época de transferência era sempre do estagiário. O meu era o monitor tubão. Caralho, a galera com monitor grande, maluco com... mouse, com mousepad, eu não tinha mousepad, né, que era um luxo. O mouse era de bolinha ainda. Era, né? De bolinha. Era que... Nossa, no meu primeiro estágio era assim também, cara. Não, e aí? Não, cortando a cabeça de novo, um ódio aqui pro pessoal do TI, assim, que é o cara ligando e falou, cara, e quando que você vai descolar um monitor fininho pra mim? mas continue, cara, perdão. Você fala, pô, beleza, né, dei azar, era a mesa. Aí eu lembro que quando saiu o primeiro estagiário, depois que eu entrei, todo mundo, pô, cara, não sei o que, tchau, que pena que você vai sair, não sei o que. Cara, não, o cara saiu, não deu 5 minutos, tipo um bando de gafanhoto em cima da mesa do cara. Não, isso é meu, isso aqui é meu, eu quero a folha de papel, eu quero o porta-caneta, não sei o que. Quebraram a mesa do cara. Caraca. Não, e além disso, eu descubro, olha aí, você vai descobrindo que existe uma hierarquia do material que é principal, que é o monitor, existe uma hierarquia, que é o cara mais velho, ele tem a preferência do monitor. Você quer o monitor? Não. Então passa pro segundo mais velho. Você quer esse monitor? Não. E o último era eu, né? Eu lembro que... Mas hierarquia em idade ou em tempo de empresa? Tempo de empresa, tempo de empresa. E eu lembro que aí, quando chegou a minha vez, eu lembro que eu fiquei muito feliz, que eu depenei a mesa do cara, chegou o novo estagiário e falou, pô, só eu tenho monitor de tubo. Eu falei, cara, espera. Só espera. Hoje ele deve estar com o seu monitor na cabeça. Provavelmente. Não, e isso tem outra coisa legal nesse, que numa época dessas de transição, um dos caras estava de férias. Aí ele saiu e ele ainda não tinha um monitor muito bom. E aí, como ele não estava lá, ele não podia escolher. Então o cara que era mais novo que ele pegou o monitor. Ele voltou, o cara mais novo com um monitor melhor que ele, falou, porra, eu saí de férias, a galera rouba minhas coisas, não tem meu monitor, eu quero monitor. Não, tirou férias, vacilou, não vai ganhar monitor não. O cara ficou puto mês. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Outra coisa que é bem comum é a troca de lugares. Sabe, é aquela pessoa que consegue sentar num lugarzinho estratégico no escritório. Perfeito. Daí, dica para o chefe, senta... cortando a Fer de novo também. Nunca deixe nenhum monitor dos seus funcionários virado pra parede. Nunca. Nunca. Mas é aquilo, né? Tu fica lá, vamos ter mudanças de lugares. Daí tu fica, putz, quem sabe dessa vez eu consigo sentar num lugarzinho melhor. Eu sempre dou azar e eu sempre sento perto da porta, né? Eu me dei bem com relação a este ponto uma vez. Na época eu trabalhava no Correios. Olha aí, na época eu conheci a galera, inclusive. Quando era carteiro. Eu consegui sentar numa dessas trocas de lugares, eu consegui sentar num lugar estratégico, que meu monitor ficava de frente pra uma janela que dava pro jardim, uhum, e pra uma parede. Então eu ficava numa esquina, assim, numa quina entre duas paredes, onde era a janela e a parede. E ninguém via o que eu tava fazendo. Olha aí. E na época que eu trabalhava no Correios, era a época que eu trabalhava por demanda, que eu era digitador no Correios, olha aí. Olha aí. E era a época que, quando tinha trabalho, eu trabalhava. Quando não tinha nada pra digitar, eu ficava à toa. E foi a época que eu mais vi séries em animes. É, caralho. Isso eu acho uma ousadia de tal tamanho, cara. Que a galera que assiste seriado e qualquer coisa. É que eu tenho muita visão também do cara do outro lado lá, o cara do TI que fica puto porque o cara tá comendo banda. Porque ele que assiste o cara lá, tem noção, lá, o filho da puta tá assistindo o Naruto do YouTube. Teve muito acesso do anime log, anime online lá. Eu lembro que volta e meia eles mandavam um recadinho: galera, por favor, diminua o acesso do YouTube porque a nossa internet está muito lenta. Volta e meia tinha e-mail lá. Mas eu vou deixar esse toque mais pra frente, que é a TI na empresa. Isso dá muita história. Trabalho, meu filho. Tem que ter trabalho. O Panda, ele contou uma história recentemente pra gente, que ele tava numa empresa, sei lá, se era 4, 5, sei lá qual que era, que o Panda acessava 3 vezes o site e era bloqueado. Então, tudo o Panda tava bloqueado, mas foi, tudo. Foi, cara. Tem muito pano pra mãe. Tem muita coisa a discutir ou não nessa parte de ter. O pior é que não era um site, tipo, era o Google Maps, eles bloquearam, cara. O Panda provavelmente roubou o cafezinho do cara da TI. Ou, tipo, ofendeu o cara, sei lá. E aí o cara do TI, tipo, pegou o nome do PC do Panda e falou: esse cara que acessou, sei lá, o Anegão, no outro dia era bloqueado. Acessou nunca o site mais. Eu fui acessar o site do Ministério da Fazenda pra ler sobre um convênio de ICMS que tinha e tava bloqueado, cara. O site do Ministério da Fazenda. Não vai fazer de divertido no site do Ministério da Fazenda. Exato, cara. O pior, desde o Google Maps, eu até imagino, a empresa do Panda deve ser tão escravagista que o maluco, a única forma, sei lá, de liberdade que ele tinha era entrar no Google Maps, Street View, e olhar pro céu. Era a forma dele se sentir livre. E aí tiveram que cortar. Isso é engraçado, porque o ambiente corporativo tira tanto da gente, que tem gente que fica feliz em viajar pelo mundo pelo Google Maps na área de trabalho. É engraçado como isso subverte, né? Vira uma realização dentro da parada. Gente, agora voltando um pouquinho às trollagens, eu lembrei de um caso de um senhor lá, ele era um gerente lá na empresa, e ele tava trabalhando, e tava já final do dia, já praticamente não tinha ninguém no escritório, depois do horário, né? E ele derrubou um copo de água em cima do teclado. Quando cai água em cima do teclado, o teclado fica todo zoado, não consegue digitar, digita coisas erradas, enfim. O que ele fez? Ali, ó, tá digitando sem eu fazer nada. Não, mas o que ele fez? Ele, muito espertamente, ele pegou o teclado dele, pegou, obviamente, do estagiário, trocou do estagiário. Daí, no outro dia, o menino chegou, começou, não funcionava, não digitava. Daí, o chefe dele chegou assim: ô, isso aí é vírus. O que tu andou baixando aí no computador? Sacanagem. O que tu fez aí no computador? Tá vendo pornografia no trabalho? Começou a zoar o moleque. Cara, foi muito engraçado. Depois ele, ok, ele explicou e conseguiu um teclado novo pro menino. Mas, na hora, ele lá, tentando digitar, e começava a digitar umas coisas muito aleatórias, nada a ver. Cara, foi hilário. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. No meu nunca teve do chefe pro estagiário, mas entre os estagiários aconteceu vezes, a gente lembra que tinha um cara que ele viajava muito, que o escritório que eu trabalhava, ele tinha dois tipos de estagiário. O estagiário interno, que tinha carro, que fazia diligência, viajava pra uma cidade, tirava foto de processo. E o cara que viajava, ele ficava um, dois dias no cargo dele, dois estagiário que tem carro. Tem carro, mas é isso aí, esse é o cargo. Tá no currículo. E aí a gente fazia de tudo pra vida desse cara no dia que ele tava dentro do escritório ser um inferno. Porque, porra, o cara viaja, tá na estrada, ouvindo música, no ar-condicionado, de polo, e a gente de terno. Então era, sei lá, por exemplo, uma das coisas que ele demorou, acho que uns dois dias pra reparar, era o mouse óptico, você pregar um adesivo embaixo. E ele, porra, não funciona, ele vai lá e pega outro e troca. Aí, outro adesivo no mouse óptico. E porra, troca. Outra coisa é você apertar o Ctrl Alt lado, pra cima, pra baixo, e a tela vira de ponta da cabeça. Olha aí, espertinho. Isso é um clássico. E o cara não tinha noção nenhuma, velho. Ele ficava, caralho, virou de ponta cabeça. Ih, cara, e agora, velho? Vai ter que trabalhar assim. Cara, a gente fez essa sacanagem com um assistente na empresa anterior, e ninguém falou nada. O cara ficou tão transtornado com aquilo que o cara virou um monitor de ponta cabeça pra trabalhar. Olha, eu vou te falar, porque que pra editar ficou... código deve ser melhor, cara, porque fica retângulo pra você ler porque mais coisa. Ele ficou com vergonha de perguntar como revertir aquilo que ele decidiu virar o monitor. Pra ficar com vergonha de perguntar como revertir, ele tem. Agora virar a porra do monitor. Trabalha com monitor de lado. Eu sem noção. Esse da zoeira, reza a lenda no meu escritório que existia um funcionário, estagiário, chamado Fernando. O Fernando, ele era muito zoado pelos seus colegas e chefes. Um dia ele falou, galera, vou comprar um cigarro. E nunca mais voltou. Até hoje, o cara não foi pegar a rescisão dele. A rescisão dele tá empurrada. Cabeça, eu conheço um caso muito parecido. A primeiro emprego que eu tive, que eu fui estagiária, era uma empresa muito confusa. Assim, a galera, tipo, entrava e saía logo em seguida. Ninguém durava. Todo mundo passava por ela e saía, porque a empresa era muito desorganizada. Teve uma menina que, sem sacanagem, ela veio no primeiro dia, veio no segundo, veio no terceiro, e no quarto ela não veio mais. Sumiu a menina. Daí ligaram pra ela, não, mas vem aqui pelo menos assinar teu... Ela não tinha nem contrato. Assina teu contrato, daí a gente faz a rescisão, tu ganha pelo menos por esses 3 dias. Ela, não, obrigada, não quero. A menina sumiu. Não sei o que fizeram pra ela, não sei qual foi o código que apresentaram pra ela, que a menina nunca mais apareceu. Mas às vezes é melhor assim, viu? Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Ainda no tópico das trolladas. Da zoeira? Aconteceu uma zoeira inversa, no caso, na empresa lá, que foi do assistente para com o gerente. Olha aí. O assistente deu uma trollada no gerente, ousado. Tinha um rapaz que era ele era um gerente de compras, não, aliás, ele era um coordenador de compras, e ele foi promovido a gerente de logística. Só que é um rapaz, tipo, que lá na empresa ele é muito educado e tudo mais, né? A gente até brinca com ele e fala que ele não pode ser gerente porque ele é bonzinho demais. Só que aí o gerente tem que ser mal, senão a empresa não vai falar gente. Tem que ser evil, né? Tem que recusar 3 e aprovar 1, pra mostrar que não é bagunça. Nem lê. Mas aí o cara, tipo, chegou e a empresa lá tem várias estoques em vários locais diferentes do Brasil, né? E ele era o supervisor que ficava na Bahia. E quando ele foi promovido, ele teve que visitar todas as regionais e, inclusive, ele ia ficar alocado no Distrito Federal, que era nosso estoque principal. E quando ele chegou lá, ele foi apresentado pra todos os funcionários novos dele lá em DF, né? Beleza, aí tinha um senhor lá que ele foi perguntar pra um dos assistentes dele, né? Ele perguntou, tem aquele senhor de cabelo branco? Qual o nome dele? Ou o seu Matusalém? Aí, beleza. Aí ele chegou no cara e ele trabalhava direto com todos lá, né? Então pedia coisa pra todo mundo. Ele falou, seu Matusalém, faz isso daqui. Seu Matusalém, pega aquilo lá, transporte pra aquele lugar. E ele ficou nessa, seu Matusalém. Ele falou, tipo, eu chamava o cara de Matusalém e o cara... ficava naquela, meio olhava meio assim estranho, mas não falava nada. O cara é subordinado, né? Ele não pode xingar. Aí teve um dia que... Que merda. Teve um dia que o cara, tipo, faltou, né? E ele perguntou pro outro rapaz, onde tá o seu Matusalém? Aí o cara, quem? O seu Matusalém. Quem é Matusalém? Um senhor de cabelo branco, baixinho lá. O seu José? Aí ele falou, José, o nome dele não é Matusalém? Aí não, o nome dele é José Carlos. Puta que... Aí ele falou que depois disso ele nunca mais conseguiu falar com o cara. Ele sempre mandava ordem pra ele através de outra pessoa, cara. Manda pelo estagiário. Diego, vai lá e fala com o senhor. Seu Matusalém? Seu Matusalém. E pra fechar só o tópico da zoeira, tem a zoeira que não é saudável, que é tipo desligar a luz do banheiro, deixar tipo a cadeira travada, aí o cara senta a cadeira desmonta, dá aquela descidinha. Tem várias paradas aí que não são recomendadas, mas acontecem e o dia a dia do trabalho é assim, né? Eu queria correr aqui e puxar pra um tópico que a gente falou rapidinho, que é o tópico da TI. E eu, como trabalhei uma época, né, nessa parte do suporte, na parte aí de administração de recursos, né, com programas, com servidor, né, eu já vi muita coisa da TI e eu também tenho uma experiência do lado do usuário também, né? E tem uma rixa, assim, porque o usuário puxa pra baixo e o TI quer puxar pra cima, pelo bem. E aí dá um rolo, cara, mas dá um nó. Dependendo da... Falando aí de TI no geral, né? Uma prática comum aí, pra quem não tá ligado no mundo corporativo, é a parte do suporte chamado, né? O cara tem um problema, então pra formalizar esse aí tipo de problema... Aí você tem que abrir dele, o chamado. Que vai usar aí o cara chamado. Tá parado do teu lado, ele não tá fazendo não, ele porra não pode. Nenhuma. Ele não pode. Eu olhava... Não, deixa eu falar. Eu olhava pro computador do cara, ele tava no Facebook, eu falava, eu tô com uma merda de um problema, tá fudendo meu trabalho, e ele... Abri o chamado. Daí eu abri a porra do chamado e avisava. Eu abri o chamado, você pode ver. Não, eu estou fazendo outras coisas. Fazendo o quê, filho da puta, do Facebook? Sai do Facebook, vai trabalhar, que raiva. O ódio da feira aí. O ódio é o do usuário, na verdade. Teve uma vez que a única coisa que eu queria era atualizar meu navegador. Eu só queria atualizar o navegador. O cara tava na minha sala, eu tive que abrir o chamado. Teve que voltar pra atualizar a porra do navegador, cara. Ainda bem que eu tô aqui pra defender. Eu já tive duas experiências nessa parte de suporte, né? Tipo, eu já trabalhei num lugar que o cara era orientado a chamado, ele só podia fazer a parada do chamado. E um lugar que eu era mais brother, que, tipo, não tinha o chamado e foi adotando, então começou a virar prática, mas eu era brother, assim, Fer. O cara tinha problema, eu parava, resolvi. Mas, por um lado, sabe o que acontece? Principalmente pra esses caras aí que vivem a chamado, respiram chamados, eles são cobrados por chamados. Então, tipo, o cara, sei lá, o gerente, o supervisor dele vai olhar o dia dele lá e falar, ó, dia tal, você atendeu X chamados, né? Se o cara não tem esse chamado aberto, né, formalizado, ele, tipo, fica que ele pode ter até te ajudado, mas pro setor dele não foi nada, né? Aí não, tem beleza, a parte da privatização. Tem a abordagem, gente. Chamado. Mas vou dar um exemplo. Eu trabalhava como designer. Como designer, eu precisava usar o Photoshop e o Dreamweaver, porque eu fazia HTML para e-mail marketing, beleza? Daí deu pau nesses beleza. Dois programas imprescindíveis para o meu trabalho. O cara sentava na minha frente, eu abri a porra do chamado e ele não fez nada. Ele tava no Facebook ou, como eu estava vendo, olhando página de motel. Aí sim. Não. Mas, amorzinho, cabeça, amorzinho, não pode deixar não o amorzinho pode, morrer. Deu vontade de dar uns tapas na cabeça de volta do cara, entendeu? Mas, eu não lembro muito, que já faz um tempinho que eu não mexo muito com essa parte, né? Mas isso é nível crítico, assim, o usuário não tá conseguindo trabalhar. Eu lembro que tinha várias classificações, né? Assim, tem que ter esse cuidado, né? Porque se o funcionário não trabalha, não tem meio de contornar e tá na merda, aí o cara tem que se envolver. Mas isso é um bom tópico também, Fer. Como o cidadão tem direitos básicos, eu acho que o funcionário, ele tem que também ter os direitos básicos dele da TI. Tem um kit básico de coisas que o cara precisa ter pra sobreviver, né? Se ninguém atender ele, cara, ele tá lascado. Tipo, sei lá, energia elétrica, um Windows. Não, meu Photoshop, pelo amor de Deus. Eu tava lá com pressa, com trabalho acumulando, e aí o cara não levantava a bunda da cadeira pra sair do Facebook, pra consertar o meu problema. Ô Fer, vou te fazer uma pergunta. Você já tentou desligar e ligar? Já. Tô brincando. Mas isso é engraçadíssimo, é porque eu achava que era bullshit, assim, que era zoeira, mas é 95% dos problemas se resolvem assim. É impressionante, cara. E impressionante, tipo, eu não sei se é má vontade ou se é, tipo, algum bug do mano que ele não quer desligar e ligar o computador, ele, sei lá, tem preguiça, não sei o que acontece, que as pessoas não fazem isso mesmo. Na verdade, Rod, esse aí é aquele, sabe quando você faz o CFC lá, e o cara fala, ó, quando ocorreu um acidente, não mexe. É isso. Ó, ocorreu um acidente, não encosta no cara, chama o médico. Aí liga pro TI e fala, cara, deu ruim aqui. Não, mas uma coisa é um acidente, outra coisa é um erro. Você ligou o carro não tá aparecendo a sua luz. Entendi. Você tem que desligar e ligar de novo pra ver se tá beleza. Mas agora eu vou dar um exemplo. Na minha empresa atual, a gente é um escritório no Brasil, que onde a sede latino-americana da minha empresa, que é da Califórnia, fica em Buenos Aires. A gente é só um escritório pra atender cliente bem pequeno. Tipo, a gente não tem TI. Então, qualquer merda que dá no computador, a gente tem que ir no Google, e é só a menina na minha sala. A gente tem que ir no Google e se vira. Vai, procura pra ver se tu descobre qual é o erro, porque a gente não tem suporte. Esse eu acho a melhor maneira e barra pior maneira da pessoa, do funcionário se desenvolver. Porque eles vão ter que aprender, né, filho? Não tem jeito. Não, e isso gera tem uma situação mais ou menos assim, que é interessante, que é o do cara que ele se torna tão necessário que ele acaba se dando a luz de não trabalhar. Como ninguém manja nada, o cara, tipo, vira o rei. Então era assim, o cara, quando eu trabalhava, realmente, o advogado, ele tem um problema. Ele é bom na advocacia. No resto, o cara não sabe nada. Sério, o cara é totalmente tapado pra 90% das outras coisas. E o meu escritório não era diferente, né? Aí, uma vez, um advogado, ele foi rodar um CD que tinha um depoimento gravado. E sabe quando você abre e fica aquela tela verde, que é problema de codec? Codec desatualizado? É. Era isso o problema. Ele, porra, tá dando problema no PC. Eu falei, ó, doutor, isso é problema de codec. Ele, o quê? Não. Aí você vai tentar, não, você tem que atualizar o sistema que vai ler esse arquivo de vídeo. Como você sabe disso? Eu ia falar que era vendo animes. Claro que não, né? Aí eu falei, não, é que eu entendo um pouco. Tal. Ele falou, não, não mexe não, vou chamar o cara da TI. Aí chamou o cara da TI. O cara veio, sentou, digitou, sei lá, 3 letras e falou, doutor, é assim. Como assim? É assim. Cara, ó, eu ficava conserto. Muito... Ah, sério, o cara tá de sacanagem. Ele sabe que ninguém feliz, vai mudar aquilo. Do lado do usuário, eu ficava muito feliz quando o cara, tipo, vinha com um problema, ficava puto com o problema, e você, tipo, chegava lá, apertava um botão e resolvia. Ou tem a parte do telefone, né? Tipo, você tenta resolver pro telefone, você pede pro cara fazer o procedimento, ele não consegue. Tipo, ó, abre o meu computador e, sei lá, os documentos. Aí o cara não consegue. Moisés não consegue abrir os meus documentos. Não consegue. Aí você chega lá e tem que, tipo, fazer uma parada óbvia assim. Foi um tempo divertido, cara, da minha vida. Não, mas o cara não querer fazer de preguiça é sacanagem. Era baixar codec, cara. Porra. Eu vou recomendar uma parada aqui pra vocês, galera. Vocês podem trabalhar em qualquer empresa assim, mas não sejam usuários. Vocês podem ser melhores. Usuários. O cara que faz força pra errar. Que é o maluco que clica nas fotos da festa da empresa que não aconteceu. É o maluco. Cara, teve um maluco, cara. Tem uma vez que tem um vírus no Skype lá da empresa que eu trompei. Aí, tipo, disseminou assim. Foi uma menina do RH, aquela a mina era bonitinha assim. E isso foi um fator pra disseminar a parada. Ela pegou um vírus de Skype e, tipo, era tipo, ó, olha aqui as fotos da festa, assim, meio que genérico, assim, que mandava no Skype. Só que disseminou de uma tal maneira, assim, epidêmica, vamos dizer assim. E aí eu cheguei no mano lá, que eu tinha mais intimidade lá, o cara fala, pô, cara, mas você clicou na parada que era óbvio, seu filho da puta. O que você fez comigo? Aí o cara, porra, a mina bonitinha me enviando foto, cara, não vou... Pode dizer não. Falei, tá bom, cara, você vai avançar muito com essa vida perigosa aí que você tá vivendo. É muito divertido essa parte de suporte. Provavelmente vai ter gente aí que escuta que tem causos e causos aí, mas eu não vou estender muito, eu só vou dizer uma coisa, que não sejam o usuário. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Agora, Rod, indo além do cara do suporte, do usuário, tem um outro ser que é muito complicado, que se chama cliente. Aê, Fer, toca aí. Cara, não, assim, cliente, não. Ó, eu vou dar. Eu tenho 3 experiências diferentes com clientes, tá? Porque eu já trabalhei em agência digital, então eu tinha o cliente que te contratava pra fazer o site, que é um tipo de cliente. Eu trabalhei em e-commerce, então tu tem o outro tipo de cliente, que é o cara que compra. É o saque. E o cara que não tem a mínima noção de nada, de como funciona a internet. É o Neandertal. E agora eu trabalho com campanhas de e-mail marketing. Eu trabalho para uma empresa que ela tem uma plataforma de e-mail marketing. E a gente atende um cliente onde a gente organiza, prepara todas as campanhas desse cliente. E é um cliente muito grande, assim, eu não vou dizer quem é, mas é um cliente muito grande e que só faz merda, basicamente. Pô, é o Rafinha Bastos. João Bobão. Não, mas enfim, deixa quieto essa parte do cliente, quem é o nosso cliente não importa. É engraçado, porque o cliente é uma parada assim, pra quem não trabalha com cliente é pior, porque assim, quando você tá no núcleo interno da empresa, né, e você tá se comunicando com a galera que é da própria empresa, que, querendo ou não, ambos estão voltados pro mesmo objetivo, né, que é gerar o produto ou que o serviço lá que vocês estão realizando e conseguir o lucro da empresa. O cliente tá indo pro lado contrário de você, você quer, tipo, o bem do cliente, o cliente não quer o bem dele, tá? Ele tá indo, na verdade ele não tá indo, ele não, é, ele tá indo contrário, você tá indo pro lado e o cliente tá indo pro seu lado, ele vai bater de frente na rodovia BR-330. E a primeira experiência lá como agência digital, né, eu era designer, daí tu vai lá, se esforça, faz todo um trabalho bonitinho, tenta fazer uma coisa legal, daí tu manda pro cliente aprovar. Ah, mas se a gente alterar isso aqui, colocar um verde-limão aqui, eu acho que vai ficar bonito um verde-limão. Ah, porque design, mas... deixa essa fonte aí em itálico. Vamos ver se... Foi convicção que vai ficar bonito. Foi convicção. Daí tu vai lá, daí o cliente te manda 3 bilhões de ajustes, daí tu vai lá, porra, daí tu faz todos os ajustes, fica uma merda com os ajustes que ele manda, daí tu manda pra aprovação. Mas não ficou tão legal assim. Quem sabe tu volta pro jeito que tava antes. Cara, que merda. E daí tu tem lá. Quando o cara ele não gosta, ele deve pensar, puta, não sabe fazer o que eu tava pensando. Né? Eles não conseguiram mentalizar minha genialidade. Em forma de porra. Mas é bem isso. E daí nisso tá salvando lá no teu computador. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Daí quando tu acha que vai acabar, vem a V15. Assim. É a V, não aguento mais essa merda. Aí sai aquele e-mail lá. Cliente de merda.ar. Aí o cara recebe. Mas é tipo ali, isso, gente. Eu gostei do novo layout, mas eu não entendi o nome aqui do arquivo. Caras, mas a parte de design é muito chata, né, Fê? Porque eu mexo bem pouco, assim, com isso, mas eu tenho uma noção, porque, assim, envolve muito subjetivo, assim, não tem um caminho só, né? Muitas vezes são maneiras e maneiras de tentar sintetizar e, pô, por você estar na empresa que constrói a parada, que vivencia, né, que tem a experiência, não é qualquer merda, né? Você sabe o que tá fazendo. E o cliente já, por outro lado, não, né? O cara, ele tem aquele gosto pessoal e quer transformar aquela ideia genial dele em progresso. E, normalmente, o cliente não tem a mínima noção de design, não tem tato pro design. Ele acha que vai ficar bom, mas não fica. Sério, não fica. Se a gente não fez desse jeito, é porque não vai ficar bom. Assim, sabe o que é prejudicial, Fer? É que isso acontece tanto e torra tanto o saco da equipe criativa, porque o criativo larga a mão, perde aquele gás e depois o produto final sai cagado. Aí é ruim pro cliente, que perde um produto legal que ele estaria recebendo, e pra empresa, né, que teria um estudo de caso aí legal pra expor, né, pros futuros clientes aí, mas ficou meio zoado porque se perdeu aí no limbo do bom senso, né, vamos chamar disso. Eu tenho outro tipo de experiência também com cliente, que é outro tipo de cliente, que é o de e-commerce. Eu tenho muitas histórias, mas uma das que eu mais gosto de contar é uma vez que o cara ali ligou pra gente, xingando, dizendo que a gente tinha mandado uma pedra pra ele. É, porque eu comprei um tênis e não sei o que, e veio uma pedra na caixa do tênis e não sei o que, papapá, xingou, porque você tem que resolver isso e não sei o que, papapá. A gente, putz, como é que foi mandar uma pedra pro cliente, né? Será que já demitiu 3 estagiários? A galera botaram do estoque toda lá em reunião pra descobrir o que o primeiro de abril esse ano tá hardcore, hein, velho? Não, tipo, a galera do estoque lá toda desesperada pra saber quem foi que botou pedra. Será que alguém roubou um tênis? Enfim, né? Já todo mundo alarmado. Não, e o cliente tem a parada, sim, do processo, né, cara? E daí, no outro dia, o cara liga. Ah, então, eu queria pedir desculpa, porque o meu vizinho, ele recebeu o pacote por mim, e ele quis me sacanear e colocou uma pedra no lugar. Mas não, tipo, aqui ele me devolveu o tênis. Daí, cara, como é que tu lida com uma situação dessas? Se o cara fez isso pra sacanear, e quantas pessoas será que não fazem isso sem ser para sacanear? Coitado do estagiário, que foi demitido. Que tinha 3 filhos e foi demitido. Tem uma história que, na verdade, não aconteceu comigo, foi com um amigo meu, não é porque ele trabalhava assistência técnica em Taubaté de videogame, né? Não, sempre. Aí ele tinha uma locadora e ele arrumava videogame. Aí eu lembro que eu tava lá e entrou um cara muito puto, velho. Porque o videogame que ele tinha comprado na época do PlayStation 3, tinha acabado de sair o Slim, tava arranhando o CD, o videogame que você me vendeu tá arranhando o CD, que não sei o que, perdi não sei quantas mil de Blu-ray. Aí o cara virou pra mim e falou, pô, que droga, né, cara? Pô, será que aconteceu alguma coisa? Aí ele falou, deixa o videogame aí e volta aqui amanhã, eu vejo o que acontece. E eu, como tinha contato com ele, eu vi ele mexendo no videogame. Quando ele abriu o videogame, por algum motivo, tinha uma tampa de metal de Nescau dentro do PlayStation 3. Sabe quando você tira, você abre o Nescau, o Todd, e tem aquela tampa metálica redonda? Por algum motivo, o maluco colocou a parada ali dentro, velho. Tava no drive de CD, né? O cara teve um dia... Cara, isso é além de usuário cliente, cara. É o iluminado. É o cara que faz... E aí, o que você vai falar pra esse cara? Ó, cara, então, tá ligado aquele CD arranhado? Então, você não pode colocar a tampa de Nescau... dentro do drive CD, velho. Porra! Aí teve um outro que queimou a fonte, porque... O que ele queria com a porcaria? Ele queria dar energia, mais energia. Não, eu não sei. Energia que dá gosto. Eu sei que teve um outro que ele foi lá reclamar que a fonte nova dele queimou. Aí ele falou, mas como que aconteceu? Não, cara, coloquei a fonte na tomada, aí ela não tava saindo, eu botei a faca. Agora que botei a faca, a fonte queimou. Caraca! Aí ele falou, sério, cara? Inacreditável, cara. Sério, o ser humano, às vezes ele não foi feito pra certo tipo de tecnologia com a eletricidade. O cara não pode trabalhar com coisa com eletricidade que ele não tem ideia de como funciona. Ele acha que se ele tem a faca na tomada, tá de boa, beleza. Eu lembrei agora da história de um rapaz lá do serviço, que ele tinha acabado de instalar a porta automática de controle, sabe? E pegou fogo no motor no primeiro dia. Qual foi a primeira reação dele? Lógico, jogar um balde de água no motor. Ah, claro. Isso realmente comprova essa sua teoria de que o ser humano muitas vezes não foi feito pra lidar com eletricidade. Eletricidade, cara, ele não pode lidar, velho. Tem que trabalhar com vela, é perigoso. Eu acho que a nossa curva de ápice já foi cansada. A gente atingiu o ápice agora, só tá descendo. Tá pedindo, né, cara? Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Antes da gente trabalhar, a gente tem a primeira etapa aqui que envolve, né, o universo do trabalho, que é o se deslocar até o nosso ambiente. Para saber mais, escutem o podcast de transporte público. O deslocamento é uma das paradas que rendem histórias também, né? Porque na maioria dos casos, às vezes o dia se ganha no próprio deslocamento. Eu não tenho histórias com deslocamentos para o trabalho, eu tenho deslocamentos pelo trabalho. Pelo trabalho. Exatamente. Vai lá. Teve uma vez, em épocas de estagiário de contabilidade, eu tinha que ir muito pra junta comercial, que fica lá na Barra Funda, né? E a empresa ficava no Jaçanã. Quem não conhece São Paulo, é longe pra caralho da Barra Funda, Jaçanã. Tem uma trem das 11, escute. Não tem estação de trem lá no Jaçanã, mas enfim. Porque se o Panda perdesse o trem, só amanhã de manhã. Só amanhã de manhã. E teve uma vez que eu precisava pegar um documento com urgência na junta comercial e não deu tempo de pegar. Urgência era o quê? Era o nome do gerente? Pega o documento aí com urgência. Passa por urgência, o ramal 6392 lá. É o nome do cara na junta, né? Tô brincando. Não, mas aí não deu tempo de pegar o dinheiro pra fazer o serviço, né? Que você pegava o dinheiro antes do ônibus e tudo mais. E eu fui com o que eu tinha de crédito. Só que tava perto do final do mês, então eu não tinha dinheiro na conta. Já tinha gasto tudo. Porra. Com faculdade, mensalidade e tudo mais. E eu tinha exatos R$3. Na época, aliás, era R$2,70. A passagem era R$2,70. E eu tinha exatos R$2,75 no meu bilhete. Então, quando eu peguei o ônibus pra ir até o metrô, eu vi que eu não tinha dinheiro pra pegar metrô. E aí, mendigou. Não, aí eu dei a sorte de ter pego um ônibus que ia até a Barra Funda. Boa. Ah, inteligente. E pra então, voltar, treinar fui... só amanhã de manhã. Exato. Aí eu fui até lá. Só que eu não tinha pensado na volta ainda. Tocou um Jackass e o Panda saiu correndo. Aí dá o segurança lá correndo. E quando chegou na Barra Funda, quando eu cheguei na junta, eu dei aquele estralo. Falei, puta volta. Deu um estalo. Estalo teria suas costas. É, deu um estalo e puta a volta. Só que, tipo, eu tinha um período de 2 horas. A minha sorte foi que eu passei o bilhete no ônibus quando eu cheguei lá na Barra Funda. Então eu tinha aí um intervalo de 2 horas pra conseguir pegar o documento e voltar sem ter que pagar uma nova passagem. Uhum. E foi aquele drama, né? Cheguei na junta, eu precisava pegar a senha pra tirar o documento. Certo. Tipo, a senha tava no número 200. Eu peguei a senha 312. Caraca! Voltando à música, só amanhã de manhã. Não! Sobe já, Sotanho. Olha que se eu não conseguisse pegar o documento e voltar pra empresa, também não ia conseguir voltar pra casa, porque eu não tinha dinheiro pra voltar nem pra casa. Eu ia ficar pela barra, Marechal. Eu já passei por essa fase também, viu, Panda? Vivendo perigosamente, saldo zero de conta, cara. E tipo, eu tinha... Eu sei que eu não tava totalmente zerado, mas eu não tinha Tipo, naquela época não tinha como você carregar o bilhete pagando no débito. E, tipo, são poucos os bancos que te deixam sacar menos de 5 reais. Que era o que eu tinha na minha conta. Não, não. Se eu não me engano, Banco do Brasil, você tem algumas agências que te deixam sacar 2 reais. Caraca. Tipo, sem sacanagem, deixa. Mas... Eu tava com. Eu tinha a conta no Bradesco, e o Bradesco não deixava sacar menos de 10 reais. Você clica, você digita lá 2 reais e ele escreve, não fode, Diego. Não, exato. Aparece não na pode. Tela. Só a energia que eu tô gastando pra te dar esses 2 reais já foram mais caros do que os 2 reais. Daí, beleza, cheguei lá pra tirar o documento, puta, a senha tava muito longe, né? Só que eu tava no lugar errado. Aí o cara falou, não é aqui que você te retira, é lá na outra mesa. Aí quando eu cheguei lá na outra mesa, já tava no 300. Aí, porra, menos mal, são 12 senhas só e não 112, cara. Aí na frente, nesse seu 12, o primeiro é aquele velhinho que não escuta, mal anda, com a atendente tapada. Você não vai chegar. Aí eu falei, nunca. Menos mal, em uma hora eu pego o documento, né, tá indo rápido. Só que chegou no 306, deu uma travada. Foda. É, passou uma hora. Mal anda. Absurdo. Passou uma hora, foi do 306 pro 308. É. Nossa. E tipo, hora meia hora que eu já tinha levado até chegar, vai, a junta, tirar a centro, vai uns 20 minutos. Então eu já tinha passado uma hora e 20. E ia levar mais 20 minutos pra voltar no ponto de ônibus. Porque a junta comercial não ficava perto da avenida. Eu tinha que ir até o Pacaembu, até a avenida Pacaembu pegar o ônibus, que ia direto pro escritório. Daí, beleza. Levou mais uns 20 minutos, chegou no limite. Eu cheguei pro cara na minha frente, na moral, assim, pra falar, cara, assim, eu sei que falta... Me ajuda. Duas senhas pra chegar na minha, mas tá demorando demais e eu sei que a sua é a próxima. Você pode trocar comigo que eu tô sem dinheiro pra voltar e eu tô dependendo da minha integração. Honestidade é tudo. Foi, cara, foi. Era um office boy, assim, que tipo, o cara... Um tio... Eu não sei se é office boy... Era um office old, né? Porque eu era um tiozinho. Office old. Office old. Era um tiozinho. Aí o tiozinho, não, eu posso trocar, eu tô sem pressa também, preciso dar uma enrolada, eu quero chegar na empresa já no limite pra entregar e ir embora, eu não quero ficar lá. Embora, correr o risco deles me derem tudo, mais um serviço. Então, pra mim não faz diferença, é até melhor, que aí eu consigo ficar mais um pouquinho e enrolar aqui. Caramba. Aí beleza, aí o cara trocou comigo, eu fui logo na sequência, peguei o documento, cheguei no ponto de ônibus, tipo, olhando, eu tinha visto quando tinha passado o bilhete, era vai, sei lá, 1h05. Eu cheguei no ônibus, chegou exatamente às 3h04. Tipo, faltando um minuto pra acabar minha integração. E eu consegui passar, cara. Foi uma vitória isso. Consegui passar a integração e chegar na empresa. Aí, beleza. Cheguei na empresa, só que eu cheguei tarde, porque esse ônibus demorava demais, né? Só que o meu gestor tava lá ainda pra receber o documento e tal, e levar pro dono da empresa assinar na casa dele e tudo mais. Porque tu vai pra casa do cara pra assinar, né? Exato, aí eu consegui chegar na empresa e tal, só que já tinha passado do horário do expediente. E beleza, entreguei a feliz pra caralho, só que aí quando eu lembrei que tinha ido embora, não tinha dinheiro. E o financeiro já tinha ido embora, não tinha com quem pegar o reembolso do ônibus. Ah, e aí só amanhã, na empresa. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Olha, eu não posso julgar o Panda, porque uma vez... Mas o meu caso não era nem que eu não tinha dinheiro. Foi o seguinte, eu não ando com dinheiro na carteira. Eu não gosto. Porque se eu ando, eu gasto dinheiro. Então por isso que eu nunca tenho dinheiro na carteira. E aconteceu o seguinte, eu ia participar de um processo seletivo pra entrar numa grande empresa de mídia do sul do Brasil, porque eu faço jornalismo. Isso é um bom tópico. E aquela coisa e tal. E, nossa, que bacana, né? Consegui a oportunidade, vou fazer a entrevista, não sei o que, blá, blá. E era assim, eu trabalhava em Canoas, que é uma cidade do lado de Porto Alegre. Então eu tinha que pegar o trem e um ônibus em Porto Alegre. O trem tava de boa, porque eu ganhava a passagem de trem, tava tranquilo. Beleza. Só que eu não ganhava a passagem de Porto Alegre, né? Ônibus de Porto Alegre. Beleza, quando eu tava indo, eu pedi pra sair mais cedo do trabalho, não sei o que, blá blá blá. Fui abrir minha carteira, não tenho dinheiro. Não, beleza, eu passo no banco, vou tirar dinheiro, de boa. Vou procurar o meu cartão, eu deixei o cartão de crédito em casa. Ai. E eu tinha a entrevista pra fazer. E eu comecei a entrar em pânico, porque eu entro em pânico muito fácil. E eu tava lá e eu penso, putz, a entrevista, eu quero muito participar da entrevista, porque eu ainda tinha esperanças com o jornalismo, né? Eu achava ainda que era o meu futuro, achava, acreditava nisso. Daí eu, putz, minha entrevista, não sei o que, que merda, eu, no, justo hoje, por que que isso acontece comigo justo hoje, né? Daí eu peguei o trem, não, vou pra Porto Alegre, comecei a ligar pra minha avó que morava em Porto Alegre, sei lá, comecei a ligar pra alguém, sei lá, uma luz. Minha avó entrou em pânico, obviamente, assustou. Caraca, minha avó. Você assustou mais pessoas do que... Mas daí, eu sei que uma hora eu entrei no banheiro e eu comecei a chorar, tipo, putz, isso faz, é uma merda, né? A vida é uma merda, não vou conseguir, me fudi, não era pra ser. Comecei a chorar. Não sabia o que fazer, tava em pânico. Eu ia perder a entrevista mesmo, de qualquer forma, então não tinha o que fazer mesmo. Daí uma senhorinha viu, chorou, perguntou o que aconteceu. Eu expliquei o meu caso pra ela. Daí ela me deu lá o dinheiro pra passagem, nem lembro, eram uns 2,50, 2,80, passagem, 2,60. Ela me deu o dinheiro pra passagem. Meu Deus, tomara que essa mulher esteja abençoada até hoje. A velhinha saiu pensando, caraca, esses pedidores de dinheiro hoje estão cada vez mais criativos. Ela deu dinheiro pela criatividade. Exato. Né? Mereceu pela criatividade, né? Não, mas legal, parabéns pela criatividade. Só que ela, assim, ela me deu o dinheiro da ida. Uhum. E o lugar onde era essa entrevista era um lugar meio remoto, assim, de Porto Alegre. Não remoto, assim, quem conhece lá na região do Ipiranga. Talvez vocês saibam de qual grande veículo de comunicação eu estou falando, lá no Ipiranga, né? E eu fui, na entrevista, obviamente, eu não passei, porque eu era, sei lá, a única pessoa do segundo semestre, enquanto todo mundo tava no sexto semestre, e todo mundo já tinha várias experiências na área de comunicação. Enfim, eu não passei na entrevista. Mas daí, na hora de ir embora, o que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. Não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha pra onde ir. Daí eu liguei pro meu irmão trabalhava a 5 km dali, na PUC, no Tecnopuc ele trabalhava. Daí eu liguei pra ele, Victor, duas coisas, eu tô sem dinheiro e eu tô com fome. Posso ele, ir pra aí, tu me dá mais velho, viu, e falou, se vira, moldou seu caráter. Não, eu falei, posso ir pra aí, daí tu me ajuda, depois eu vou embora contigo e tu paga a minha passagem. Ele, tá, vem. Daí eu fui, andei, 5 km. Andei. 5 Daí eu fui lá, eu fui caminhando, no caminho eu vi uma nota de R$20 no chão, mas daí eu olhei e pensei, eu não vou pegar, deixa vai que outra pessoa precisa, agora eu não preciso mais dessa merda também, agora não caraca, serve pra porra nenhuma. Caraca, eu universo. Tava na metade do caminho. O universo, ele te deu a solução. Essa é a grande prova, o universo é um grande não, de bosta. Não, mas já tinha acontecido, falando. Caraca. Eu já tava na metade do meu destino, eu já tinha caminhado, sei lá, uns... 4 km, daí eu vi a nota de 20, ah, vai se fuder também, e né? E se tivesse escrito desculpa na nota? Era administrador do service. Era GM. Daí eu fui lá, encontrei meu irmão e eu ainda choraminguei dizendo que eu tava morrendo de fome, porque eu não tinha almoçado, não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. Daí ele foi lá e pagou comida pra mim. Daí eu fui embora com ele. Mas foi triste aquele dia. Mas no fim não adiantou de nada, porque a entrevista é uma bosta. Não passei nessa entrevista, então foda. Tá bom, não queria trabalhar mais com o jornalismo mesmo. Quero, não queria mesmo. Barraca. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Antes de eu fazer meu primeiro estágio no escritório de advocacia, você começa a fazer várias entrevistas e você não sabe nada de entrevista e você fica nervoso, como a Fer falou, vai dar errado, você tem que dar tudo certo. Eu lembro que uma vez, um escritório que eu queria bastante entrar na época, ele parecia ser uma boa proposta, eu fui todo animado. E aí eu tava no meio do caminho pra ir pro escritório quando aconteceu algo que talvez já tenha acontecido com o Panda, que é a sola do sapato saiu. Porra, isso é uma merda. Isso é uma merda. O meu não saiu inteiro, o meu já saiu a parte de trás da sola. Isso é o equivalente pra mulheres quando quebra o salto, já aconteceu exato, comigo. Exato, exato. É outra merda. Não, e assim, existem coisas na vida que você não tá preparado. Uma delas é sair a sola do sapato. Cara, você não tem o que fazer. Sim, eu não sabia o que fazer, cara. Eu parei, olhei e falei, e agora? 19 anos pra não saber o que fazer. Aí, eu sei que, porra, aí fui na banca, comprei esse Super Bonder, óbvio que funcionou. É óbvio que a sola não foi. E aí o que eu falei, cara, eu vou ter que ir assim. Então você imagina eu durante todo o processo de entrar no escritório, me dirigir até a sala e fazer a entrevista, tentando esconder o pé esquerdo pra não repararem que eu tava sem a sola do sapato. O vestiário é muito foda. Eu vou te falar que eu passei bem parecido em questões de entrevista, que foi pisar na merda. Ah, que percebi, porcaria. Percebi só quando eu cheguei. Aí chega no escritório, é carpete. Nossa. Você vai deixando marca. A minha pior foi a um minha dia... A minha é que não era carpete, era taco. Mas mesmo assim, cara, tava aquele cheiro de merda. dentro da sala. Não passou porque o candidato, porque fede. No meio da... Cara, fede. A minha pior coisa... De dinâmica de grupo, fedendo a merda da sala. E, obviamente, eu não passei, né? Não sei se foi por causa disso, mas eu não passei. A minha pior entrevista foi justamente o meu primeiro emprego. Pelo menos eu consegui o emprego, mas... Eu saí de casa, tava meio nublado, beleza, mas... Enfim, era verão, não tava preparada pra chuva que aconteceu rapidamente. E eu desci na rodoviária de Porto Alegre, era uma época ainda vinha do interior, né? Desci na rodoviária, daí o trabalho, ele ficava uns 20 minutos, mais ou menos, a pé da rodoviária. Não valia a pena pegar ônibus, porque eu tinha que caminhar pra pegar o ônibus e depois eu caminhava mais. Então não valia a pena esperar, valia a pena ir a pé, né, pro lugar. Botei o pé pra fora da rodoviária, começou a cair a chuva, né? Aquela chuva, assim, aquela que é rápida e certeira, sabe? Eu cheguei... Com o tempo exatamente proporcional ao tempo que você precisava ficar na rua. Sempre assim. Isso, exatamente. Exatamente essa chuva. E aquela assim, que parece que o cara tá tirando balde em cima de ti, né? E eu cheguei assim, olha... encharcada pra minha entrevista, pro meu primeiro emprego. Ótima apresentação, né? Você chega muito bem, num estado claro. Muito bom pra sua primeira entrevista. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Mas pra render, esse cast aqui já rendeu até muito papo, assim, pessoal. Alguém tem uma história final pra fechar? Eu tenho uma que foi quando a gente descobriu que o nosso colega era daltônico. Isso. Caraca! Foi mais isso, deve ser, isso deve ser engraçado. Cara, estranho, porque foi assim. Como eu já falei, ele era esse rapaz era um estagiário que viajava e tirava foto de processos, né? Só que ele tirava foto pra outra equipe, não só pra minha. Aí uma vez o cara da outra equipe veio pra mim e falou assim, Lucas, chega aqui. Aí eu olhei e falou, o que é essa merda dessa foto? A foto era metade da barriga de quem tirou e metade da folha do processo. Como o cara conseguiu fazer essa angulação, eu não sei. Cineastas até hoje estudam essa angulação de câmera. Cara, é o Picasso do scanner. Câmera digital, não sei como. Faz obra de arte. Ele falou, como que eu vou mandar isso pro cliente? Como que eu vou mandar aqui a barriga do cara com a camisa xadrez? Era uma camisa xadrez. Aí eu falei, puta, vou ter que descobrir quem que é pro cara voltar lá e fazer. Aí eu vi e falei assim, deve ter sido o fulano de tal, que era o cara. Aí eu cheguei e falei, ó, cara, seguinte, o cara da outra equipe falou, olha essa foto aqui, olhou e falou... Cara, não fui eu que fiz isso. Como não, cara? Essa cidade era seu dia. Não, cara, não fui eu que fiz isso. É óbvio, né? Como não? É óbvio que foi você. Não, cara, não fui eu. Tô falando, tenho certeza. Aí, nessa, chama outro cara, não foi, não sei. Eu falei, cara, por que não foi você? Ele, porra, eu não tenho camisa dessa cor, velho. Eu não tenho camisa vermelha. Aí todo mundo parou. Falou, cara, essa camisa é roxa. Ele não... Aí ele falou, não, cara, roxa eu tem tenho. Aqui, eu tô falando, essa aqui é vermelha, não é minha. Eu não tenho camisa xadrez vermelha. Mas pera, como é que ele sabe que a camisa dele é roxa? Porque a mãe dele comprou. Não, mas ele não reconhece que é a mesma cor da camisa que ele tem? Não. Por causa da foto. Provavelmente quando a foto foi impressa, deu alguma falta de impressora, mudou, sei lá, a cor, e ele não reconhecia como roxo, como ele via vermelho. Aí a gente parou e falou, cara, você é daltônico? Ah, cara, quando eu era moleque, eu era daltônico. Quando eu era moleque. Quando eu era moleque, ele se curou. E a barriga era dele, daltônico ou não. Aí uma vez, não, e aí o pior, que aí isso aconteceu outras vezes, quando alguém, um cara me falou e falou assim, eu quase falei o nome do cara. Fulano de tal, pega lá aquela pasta laranja. Aí ele virava, cara, pega pra mim a pasta laranja. Que sacanagem. O chefe não sabia. E ele falava, fulano, pega a pasta roxa, laranja. E ele não sabia. Sem querer, velho. O cara era daltônico. É o bullying sem querer, né? Sem querer, zoei. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Teve uma vez que quando eu saí do meu estágio, você tem uns documentos que não ficam prontos na hora, às vezes, né? A rescisão não fica pronto e tal. E como eu não tinha interesse, eu demorei 6 meses pra ir pegar os documentos no estágio. Aí eu fui lá, comentei o pessoal, tava assinando documento, aí entrou um dos sócios do escritório que me conhecia e falou assim, pô, o que tá acontecendo? Aí a que era do administrador, falou, não, ele tá assinando a rescisão. Aí ele falou pra mim, pô, cara, você tá saindo? Eu 6 meses que eu tava fora do escritório. Eu falei, não, cara, tô saindo, não sei o que. Ele, pô, mas você já tem outra coisa em vista? Eu já tava trabalhando no novo. Não, cara, tô procurando aí. Tô vendo. Não vai perder a chance. Tô vendo outras coisas. Daqui a pouco eu arrumo. Ele, não, cara, pô, ainda, que pena que você saiu da empresa. Eu gostava, você trabalhava bem. Filha da puta, o cara não sabia quem eu era, velho. 6 meses que eu não tava trabalhando na empresa, velho. Maneira se o cara na hora te mandasse a contraproposta. Ninguém ia facilitar a falar pro cara que eu já tava fora 6 meses. Claro que não, você tentou a minha versão, né? De que eu tava saindo naquele dia. Ele, não, então, cara, boa sorte, sucesso e obrigado, hein, cara. Pô, prazer trabalhar aqui. Falou, falou, valeu. Valeu. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Eu passei um perrengue uma vez na empresa que eu tava como estagiário, que teve uma época que meu supervisor foi mandado embora e tal, e eu tava com o computador muito merda, mas eu tinha que fazer umas coisas que, tipo, exigiam um pouco mais do computador. E tinha o computador do meu supervisor, que tava lá, tipo, ninguém usava, mas ficava ligado, porque... Ficava ligado. Ficava ligado porque tinha que ficar... O outro rapaz que tava cuidando das funções aí, tinha que ficar cuidando dos e-mails, né? Pô. Só que teve um dia que eu tava usando e subiu um e-mail aqui, aí eu falei, ó, subiu o e-mail do fulano. Aí beleza, aí quando ele chegou pra ver o e-mail, ele pegou e clicou e abriu, pá! Pornozão. Pornozão, exatamente. Porque o cara tinha um caso com uma menina de compras. Puta que pariu. Que ela não sabia que ele tinha. Que, tipo, amador, ela não sabia hein? Que ele tinha saído. Caralho. Entendeu? Então veio uma mensagem, tipo, falando do amorzinho, né? Amorzinho. Da combinação, tipo, o título vamos. Era relatório 28/6. Vamos em que motel hoje? Tipo, nesse título. E pornozão. Caraca. E bem nesse momento que ele clicou e eu tava na mesa, passou o nosso controller, que era o chefe geral lá da contabilidade, fiscal e tudo mais. E tipo, porra, e agora? Eu e o cara pornô. Maluco. Até... Chamaram o cara. Tinha que chamar, pô, chega aí. É sempre assim. Não, e o cara tipo olhando assim pra gente, olhando pro computador, olhava pra gente e fez aquela cara... Aham, né? Trabalho é bom nada, né? Só que o cara levou na esportiva, cara. Porque se ele levasse qualquer outra parada, não dava certo também. Entendi. Mas isso é uma parada, voltando no tópico do TI, cara. Tudo que você tem no seu computador, cara, não é seu. Não adianta renomear, não adianta apagar o histórico, não adianta. Não adianta. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Na outra empresa que eu trabalhei, tinha um presidente que ele era meio excêntrico, assim. E ele tinha o sobrenome dele era... Puta, eu tenho que falar o sobrenome do cara pra fazer sentido. Mas o sobrenome do cara é tipo, sei lá, Gebara, sabe? Uhum. E acabou. Uma vez, eu não presenciei isso, mas muitas pessoas presenciaram e ficaram chocadas. Tava ele, uma galera, né, conversando, uns gerentes conversando, e a advogada da empresa. E a advogada da empresa tava sentada na mesa dele. E ele quis mostrar... Parece piada. Uma gerente. Tava um gerente, dois funcionários, a advogada e o RH conversando. E a advogada tava sentada na mesa dele. E ele quis mostrar alguma coisa pra todos presentes na sala, né? Claro. E o computador tava bloqueado. Aí, entra aí na pasta tal, aí a advogada, mas o doutor fulano, a sua máquina tá bloqueada. Ah, põe aí minha senha. É Gebadura. Aí, tipo, todo mundo ficou assim, olhando, né? E a advogada, tipo, não sabia se ele... Se ela digitava... A advogada já ligou pro jurídico e falou, ó, deu merda. Ela não sabia se ela devia digitar ou não aquilo, se ele tava falando sério. Aí, tipo, ele ficou esperando, assim, com uma cara de sério, ela, tipo, o cara tá falando sério. E ela... Sem e noção, ele, e ela, tipo, digitou Gebadura e realmente liberou, desbloqueou, foi. Ai, abre porta essas palavras. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Quando eu trabalhei no e-commerce, eu trabalhei numa loja de artigos esportivos. E, pra quem não sabe, eu sou uma torcedora fervorosa do Grêmio, né? E na época que eu estava lá, quem estava na final da Libertadores? Incrível, o Inter, né? Beleza, o Inter ganhou a Libertadores, ok, tragédia. Eu tava em casa, tive que fazer banner pra aquela merda, né? Fazer o quê? A Fer montou altas mensagens subliminares, né? Na parte de baixo do PSD, na última capa, tava lá. E o engraçado é que, assim, a empresa que trabalhava, a diretoria e presidência da empresa era massivamente colorada. Você ter dois times no estado é complicado também, né? E tinha uma outra menina no trabalho que era, tipo, gremista retardada, assim, é que ela era aquele nível, assim, tipo, absurdo, assim. Probleminha. Daí, o jogo era lá em Dubai, eles fizeram campanha, vão mandar a galera pra Dubai, puta, promoção. Puta, eu tava me formando do Mazembe, 2010, isso. Cara, exatamente. Daí tava lá aquele jogo, clássico jogo contra o Mazembe, né, emocionante. E eu estava lá, a galera que ela era colorada, diretoria, né, todo mundo colorado acompanhando o jogo, que tinha uma TVzinha lá, eles estavam acompanhando. E eu lá fazendo os banners bonitinho, com a maior má vontade, mas fazendo, né, tem o trabalho, a gente tem que fazer essas coisas. Enfim. Profissionalismo, né? Profissionalismo. E eu sei que foi muito engraçado, porque deu pau no meu computador, ele desligou, obviamente eu não estava salvando nada. Perdi todo o material. E daí vai aquela merda, né? Puta que pariu, vou ter que refazer tudo, começar do zero, daí ficar já xingando. Nesse momento eu ouço a menina gritar loucamente. Cara, a menina, que é a gremista fanática, começou a gritar loucamente. Eu, meu Deus, o que está acontecendo, né? Daí eu vou ver, o Mazembe fez um gol. Oi? Tipo assim, por mais que eu torcesse contra o Inter, eu realmente não esperava que eles fossem cair para o Mazembe. Assim, ninguém esperava que o Atlético Mineiro caísse pro Guangzhou também, mas enfim. Também, mas enfim. Eu realmente não esperava isso. E daí foi muito engraçado, porque foi dar pau no meu computador, o Mazembe fez um gol. Pra mim foi um sinal divino de que eu não precisava continuar fazendo aquele banner. E você não continuou? Não, eu voltei, liguei o computador, comecei vai a fazer, mas bem mais devagar, assim, sabe? Quando faz meio... vai que o Mazembe... E o Mazembe, ele foi 2-0, não foi aquele jogo? Foi, eles fizeram mais um. Eles fizeram mais um. Daí eu larguei, tipo, eu virei pro meu chefe, que também era colorado, e falei, então, sabe esse banner aqui? Não vou mais fazer, né? Não precisa. Ele tava com uma cara chocada, de lágrimas quase. Foi um dia muito engraçado, a diretoria, assim, todo mundo abatido. Foi divertido, apesar dos pesares. Apesar de daí a nossa venda, nossa expectativa que a gente tinha de venda de camisa do Inter ter baixado, foi bom. E a do Mazembe subiu. Ah, a galera comprava na zoeira. Uma galera que disse, não, vamos fazer, mandar fazer camisa do Mazembe e enviar, começar a vender, vai vender que nem água. Vale a galera tudo. Tava já enlouquecida, a galera do Compras. Não, sem sacanagem, a galera do Compras tentou comprar a camisa do Mazembe pra vender. Eles tentaram arranjar, mas eles não conseguiram. Eu sei que todo mundo deve puxar isso quando vai ficar chateado, mas quando o Corinthians perdeu pro Tolima, teve a galera que foi atrás da camisa do Tolima, velho. Foi. Eu lembro. Não, eles estavam. Porque o pessoal de compras era gremista. Então eles, tipo, estavam ligando desesperadamente pra tentar descobrir com quem era o fornecedor, com quem que eles podiam conseguir a camisa do Mazembe. Mas não deu certo. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. A gente já falou bastante de trabalho, tem muita coisa sinistra pra falar, tem muita coisa a se falar ainda, mas a gente vai cortar porque o editor vai sofrer já. Eu acho que em resumo geral é assim, pessoal. O trabalho, ele existe por um motivo, né? Que é trazer o pãozinho pra casa. E a gente não pode desistir, a gente sempre tem que tentar saber coexistir, né? Achar alguma coisa que vale a pena, né? Se não valer a pena, que pelo menos seja divertido pra ficar menos... triste no nosso corriqueiro dia aí. Mas eu acho que é isso aí, moçada. Valeu até o papo, rendeu bastante coisa estranha, rendeu bastante curiosidades aí. Acho que o Projeto X aí fecha mais uma semana corporativa. Um grande abraço pra quem trabalha, pra quem tá ouvindo a gente no trabalho, pra quem tá ouvindo a gente no caminho pro trabalho. Somos aí a Prole. E acho que é isso aí. Projeto X se despede. Falou, galera, falou, valeu. Acredito em pessoas. Falou, pessoal. Don't think, don't think. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que é o Seiji, e aqui está o Cabeça, né, o Cabeça? Isso aí, tô aqui hoje. E hoje eu estou um pouco deprimido, acabou a Copa. Acabou, e agora, Seiji? Acabou a Copa. Vai ter Brasileirão, Seiji, vai ter Copa do Brasil. Para, você não tá ajudando, cara. Vai ter agora a Série B, Copa do Brasil. Não. Nem Libertadores tem mais, já caiu fora todo mundo. Eu vou ficar ali no meu cantinho esperar até 2018, sério, cara. Oh, que triste, né, cara? Muito triste. Bom, pelo menos parabéns pra Alemanha, cara. Ganhou da Argentina no final. Mereceu, bem merecido. Como eu imaginei a Alemanha campeã. É, e meu bolão agradece, pô. Isso. Olha só. Bom, mas voltando, né, ao assunto desse caixa de entrada, pra quem quer conhecer o nosso site, né, o cabeça, o nosso endereço é o www.projetoxpodcast.com.br. Exatamente. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, pode mandar e-mail no contato@projetoxpodcast.com.br ou lá no nosso site, na aba de contatos. Quem quiser entrar em contato com a gente via Facebook, é facebook.com/projetoxpodcast. E se você é adepto do Twitter, você pode procurar-nos no @projetoxpodcast. Recadinhos, nós temos dois recadinhos aqui, ó. Primeiro recadinho, temos o Projeto X Playlist 19, agora é a playlist do Mug, parte 2. A gente voltou ao novo ciclo de DJs, ó, que maravilha. Exato, dessa vez fui eu que puxei a playlist, porque o Mug não queria fazer sozinho, eu que fui lá fazer esse ingrato papel de host. Coitado. Apenas. Mas tá bem legal a playlist, apesar de ser do Mug. Tem One Piece, tem Japãozinho, tem Charlie Brown, tem um monte de coisa. Vale a pena, assim, você dar uma olhada lá. Exatamente. Além disso, essa semana, recentemente, faz pouquinho tempo, saiu o Projeto X Indica 3. Seriados para assistir nas férias. A gente tá tentando fazer essa coluna com frequência, de indicar coisas pra vocês fazerem, ainda mais agora nesse período de férias, que a galera não trabalha, não estuda, ou só faz um dos dois. Então tá lá várias séries. Aí tem Buffy, tem Prison Break, tem Breaking Bad. Vai lá. Então, vê se você já assistiu, comenta. Se você ficou com interesse, comenta também. Depois dá o feedback do que você achou das séries que a gente recomendou para vocês. Isso, vai lá. Então, vamos começar agora nosso quadro de e-mails. Bom, começando aqui com os e-mails aqui de alguns podcasts anteriores, né? Temos o e-mail da Thaís Santos, que ela fala assim: para tudo, eu ouvi câmera, patins, cerejeira. Tenho três palavras para vocês: Sakura Card Captors. E espero que tenha acertado. Olha só, acertou! Tantantã! Falando nisso, seja um pedido pra você que vai trilhar, olha aí, deixando. A Fer não colocou, mas eu peço que você coloque a trilha do Sakura Card Captor versão Sou Foda, a abertura, que ela não quis colocar no cast, coloque na caixa de entrada. É, eu já antecipo, vetado a ideia, tudo bem? Porra, droga. Fazer o quê? Tá bom. Olha aí, continuando o e-mail dela, bom, sobre o Projeto X94, que foi uma ideia muito legal de vocês, né? A gente falando de regionalismo, uhum. Que aqui ela fala assim: eu sou de São Paulo, mas particularmente da cidade do cachorro quente dos pombos, e eu praticamente não vou para outros estados, e o que conheço é mais de ouvir falar, mas pelo que eu ouvi no podcast, é tudo que eu esperava. Calor do inferno no Nordeste, só existe um estilo musical no Goiás, preciso comprar um dicionário para visitar o Rio Grande do Sul, e Taubaté. Como assim Taubaté, cara? Explique-se, cabeça, como assim, cara, você precisa de um dicionário? Não, cara, Taubaté não tem palavras diferentes, eu acho. A gente ainda tá no estado de São Paulo. Suspeito isso, cara. A gente ainda fala as coisas iguais, eu acho. Continuando, eu fui lá para uma oficina de game da faculdade. Cara, é um mini bairro com suas de paralelepípedos. Não, caraca. Olha. Não é. Porra. Tá não, zoando o Taubaté. Pera, Taubaté tem ruas com paralelepípedos. Sim, realmente ainda existem ruas lá com paralelepípedos. Mas não é um mini bairro. Caraca, pegou muito pesado pra cidade com bastante habitante. Poxa. Ele tá trolando o Taubaté, que beleza. Tudo bem. Vai ter volta. Pontos pra Thaís, beleza, muito bem. Droga. Continuando, né? Bom, vou falar um pouco de São Paulo, o que faltou aí. São Paulo não tem uma identidade muito definida, sim, mas isso nos dá uma série de vantagens, principalmente se você olha pelo lado cultural da coisa. O que tem de centros culturais, exposições, locais com diversos temas culturais que te dão a oportunidade de conhecer diferentes culturas. Esse mês mesmo eu fui na exposição do Sesc Interlago do Grimm do Agreste, Os Contos do Irmão Grimm em forma de cordel. Olha que beleza, viu? Olha que legal. E não vamos nos esquecer da vida noturna, o que é Vila Madalena à noite, né? Baladas e vamos embora. Ora, bem, é isso, pessoal, abração, até a próxima. Mas realmente, é mais ou menos o que a gente falou, ela não tem uma identidade, mas ela acaba juntando tudo, né? Ela aceita todas as outras culturas, então você tem de tudo, você tem, o pessoal falou, tem lugar que é o centro do pessoal gaúcho, que não sei o que, aí você tem uma feira gaúcha, você vai na Liberdade, você tem as feiras japonesas, não sei o que, a gente foi agora no Festival do Japão, na semana passada, Muito legal, então quer dizer, São Paulo tem, por um lado, você pode dizer que falta uma identidade, mas por outro, você consegue muitas outras coisas de outras culturas e outros estados aqui. Então, tem esses dois lados. Bom, enfim, né, Thaís Santos, agradeço pelo teu e-mail, né, e abraço. Muito obrigado e triste por usar Taubaté. Queria ver o que você ia fazer sem Taubaté se não fosse essa feira. Você teve que ir pra lá, não teve? Então não reclama. Que coisa. O próximo e-mail é do Rodolfo Alves. Ele manda: olá, meus caros amigos do Projeto X Podcast. Aqui quem vos fala é Rodolfo Alves. Vamos lá. Eu estava conversando com uns amigos e começamos a falar sobre séries que passam no SBT que nos marcaram na época de infância, metade da década de 90 para o início dos anos 2000. Então lhe sugiro este tema: séries do SBT que eu assistia. Só vale falar das antigas. Aí ele vai mandar uma lista de algumas. Eu vou falar só o nome em português, tá? Porque provavelmente vocês só ouviram falar. Um Anjo Muito Doido, Gênio do Barulho, Punk, Elevado da Breca, 3 é Demais, Dose Duplas, Alfa Teimoso, Blossom, o ER, o Plantão Médico, Mais Que Uma Família e Oz, A Vida é Uma Prisão. Olha só, tirando esse Mais Que Uma Família, o resto eu vi tudo na SBT. Pô, eu não vi esse Mais Que Uma Família, não. Nunca vi falar dele, cara. O resto eu já vi tudo. As duas primeiras eu não vi também. Ah, Hoje Muito Doido é velho, cara, pra você. Mas é bom. Gênio do Barulho é legalzinho, é maneiro. Muito obrigado, Rodolfo, pelo seu comentário, pelo seu e-mail, pela sua indicação para nós. Quem sabe, nos séries que nos marcaram, não apareça algumas dessas, ou alguma coisa de séries da infância, talvez no podcast de Nostalgia da Infância. Quem sabe essas séries sejam comentadas mais pra frente aí. Sim, pois é, quem sabe, né? Enfim, abraços, cara. Abraços. Olá, olá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Bom, o próximo é do Daniel Crisóstomo Fernandes Jr., né, que ele fala assim: olá, sou Daniel de 30 anos, sou vizinho de São Paulo, adorei o cast de Sakura, que foi o primeiro anime shoujo que assisti. Depois dele, assisti apenas Madoka. Caramba, hein, viu, cara? É, Madoka não é bem... Eu não diria que ele é o shoujo regular. Caramba, de Sakura foi pra Madoka, que contraste. Pra Madoka, tudo bem. Ok. Ah, nunca fui fã do estilo, odiava Sailor Moon quando pequeno, e eu queria era ver a pancadaria de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Em Sailor Moon você não vai ver tão tossir, não, cara. Provavelmente ele tá falando mais do Mahou Shoujo, não do Shoujo em si, né? Do Meninas Mágicas. Olha aí. Mas então, como eu falei, assista na Noha. É tipo meio termo aí entre... aí sim, cara. Pô, é verdade. Maneiro, sim, maneiro. Com robôs gigantes. Tem quase robôs gigantes. Mahou Shoujo Lyrical na Noha, é verdade. Isso aí. É o melhor Mahou Shoujo porradeiro que tem. Aí ele continua assim: recentemente reassisti ao anime post-release do mangá. Como foi dito, a animação continua muito boa, mas o excesso de fillers acaba cansando um pouco e tornando o mangá melhor por ser mais objetivo, né? O mangá é bem mais enxuto mesmo. Sim. O anime tem umas enrolaçõezinhas, mas são legais. Aí que ele fala assim: só faltou falarem da dublagem do estúdio BKS, que na minha opinião ficou ótima, mesmo com o erro de tradução do nome de Shoran e Shaoran, né? O único ponto negativo foi a troca da dubladora da Sakura no segundo filme, e no especial do Quero, substituindo a Danila Piquet por Marli Borlotello, que fez a voz da Serena na primeira temporada de Sailor Moon e foi substituída pela própria Danila Piquet. Putz, eles tipo trocaram, eles fizeram tipo, trocaram uma pela outra, e aí tipo, foda-se vocês, eles vão ter que aceitar uma com a voz da outra. Caraca. Caramba, viu? Que triste, né? Aí ele fala assim: e quantas dicas acho que é algo relacionado à escolha profissional ou faculdade? Falou, forte abraço e até a próxima. É, quase, não, né, cara? Quase. Não é isso. As dicas é mais mesmo sobre histórias de trabalho mesmo, não é escolha profissional. Mas realmente, muito obrigado pelo seu e-mail. Realmente, o mangá de Sakura é muito legal. Eu não tive coragem de rever o anime por ser longo e pra eu lembrar que pode ser um pouco cansativo, mas vale a pena aí revisitar, né? Como a gente falou, a animação ainda tá muito boa, vale a pena revisitar, sim, se você tiver esse tempo e essa disposição. Pois é. Próximo e-mail é do Henrique Souza. Ele fala: sou o Henrique Souza, 22 anos, e conheci Sakura na Cartoon, enquanto eu esperava para ver Samurai X, que passava depois. E adorei. É um dos poucos shows que gosto até hoje, tanto que um dos maiores presentes que ganhei foi grande parte da coleção da primeira edição que a JBC lançou de Sakura, contando com o primeiro volume, que valia tipo milhões de reais. Que beleza, hein? A obra é linda e a animação é muito boa. Eu só fui entender mesmo a obra quando reli depois de adulto, e só fez eu amar ainda mais essa obra, fazendo a Sakura ser a garotinha bonitinha que eu mais gosto. Acho que essa declaração vai pegar mal. Polícia Federal batendo na sua porta. É, então. Ô, advogado, o que você tem pra falar sobre isso? Cara, eu acho que você tem que correr. Destrói seu computador e foge do país, porque... Não, mas brincadeiras à parte, é realmente é muito gostoso você revisitar Sakura depois de velho e entender outras coisas, pegar uma profundidade maior, é realmente um sentimento muito legal, né? Porque é uma coisa que era boa na infância e é boa hoje, diferente, por exemplo, de Shurato, que era maneiro na infância e hoje é uma bosta completa. Nossa senhora, não me lembro disso. Apesar de eu gostar. Bom, além de adorar Sakura, foi ela que me abriu a porta para os outros mangás da Clamp, como Tsubasa Chronicles e Holic. Sakura é uma das obras que mais gosto e faz parte da minha infância. E adorei quando fizeram esse cast e adorei. Vocês são sempre 10. E estão de parabéns. Quero ver mais podcasts sobre animes que amo, como fizeram com Fullmetal, GTO. E não vou falar todos porque vocês sempre acertam o meu gosto. Boa sorte para todos e quero ver vários casts bons de vocês. Poxa, cara, muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz que você goste do nosso trabalho, principalmente com animes, que é uma área que a gente gosta muito, que a gente se esforça bastante pra trazer um conteúdo legal. E eu sei que vai ter mais cast de coisas da Clamp, apesar de eu saber que tudo é spoiler. Ninguém, eu já vi que ninguém pode conversar de Holy Kid Tsubasa sem spoiler. É impossível. Toda vez eu tomo spoiler diferente. Não, é possível na sua ausência, cabeça, cara. Caraca, toda vez eu tenho que sair. Toda vez eu tomo spoiler. Quem mandou você não ler, cara? Pô. Fazer o quê? Enfim, abração ao Rick Souza. Abraço. O próximo é da Rika Okumura, que ela fala assim: olá pessoal do Projeto X, primeiramente gostaria de dar os parabéns por produzirem um conteúdo tão legal, até certo ponto informativo e ainda assim descontraído. Não ouvi tantos programas ainda, mas vou ouvindo conforme o tempo vai passando. Sobre o cast de Sakura não tem nada a dizer, além de uma história minha com o anime. Vamos lá. Assim como vocês, eu assisti na TV e tinha um pôster da Sakura, que me desfiz por algum motivo. Uns 2 anos atrás, não me lembro como nem porquê, eu me lembrei dele, de suas fofurinhas e de como eu gostava. Resolvi então apresentar para minha irmãzinha, que tinha lá seus 9 anos. Como um milagre, depois de centenas de vezes mostrando os animes que eu assistia durante a infância, ela se interessou e começamos a assistir juntas. Dublado, obviamente. No começo ela só assistia quando eu estava junto, mas depois passou a ver por conta própria. Olha só! Hoje ela assistiu todo o anime, os 2 filmes e alguns dos especiais. Mas que bom, hein? Caramba, que legal você introduzir ela assim. Ai, ai, ai, o Kito. Que coisa, né? Por esse motivo, Sakura é um anime muito especial para mim. Não apenas marcou minha infância, como a minha adolescência, rendendo horas de diversão com minha irmãzinha querida. Olha que maneiro essa história, viu? Pô, que legal. Eu queria ter história assim com meu irmão. Que coisa. Tem uma história bonita e legal. Não tem. Não tem, né? Ficava vendo cavaleiros com ele, ficava brigando com ele. Aí dava, né, cabeça? É, então dá porrada com a cólera do dragão na barriga dele. Aí não ajudava, né? Dando Kamehameha, realmente é mais difícil. Sim. E pra fechar aqui, ela fala assim: sobre as dicas da semana, bem, nunca participei, mas resolvi tentar dessa vez. O meu palpite é histórias de trabalho. Olha só, que beleza! Acertou de primeira! Caramba! Caramba! Parabéns! Parabéns! Que parabéns. Coisa, que ótimo, né? Um abraço, até a próxima. Porra, Rika Okumura, você acertou, caramba! Foi bem. Muito, ótimo muito chute, legal. Hein? Caramba! Exato. E, pô, muito legal seu e-mail, obrigado mesmo. Assim, é muito bom, porque é o que a gente falou, né? Sakura é uma coisa que ela é realmente atemporal, tanto que funcionou pra ela na infância dela e tá funcionando pra irmã na infância da irmã. Sim. Então, algo bem feito, a gente sabe que ele envelhece mais devagar. Você consegue ver uma coisa, por mais que às vezes esteja um pouco datado, tecnicamente, mas se o conteúdo é bom, ainda dá pra revisitar de uma maneira satisfatória. Pois é. Enfim, né? Valeu pelo seu e-mail, Rika Okumura. E manda mais chutes da próxima vez também. Olha que legal. Exatamente. Vai que você ganha. Isso. Próximo e-mail, finalizando os nossos e-mails, temos o e-mail do Rafael Taira, que sempre manda e-mails para nós. Ele começa: sobre GTA, joguei mais o primeiro, o segundo, o terceiro e um pouco do quarto. Gostava muito do primeiro e do segundo porque fazia muito ruê, ficava jogando para explodir as coisas. Uma coisa que gostava de fazer no GTA 1 e no 2, que tinha estação de trem, e aí eu fazia códigos para ter todas as armas. Aí depois eu subia no trem e quando descia na estação, meu personagem descia com todo mundo e aí pegava a metralhadora e ficava metendo tiros de metralhadora nos passageiros, que desciam do trem. Antes da polícia me pegar, eu subia no trem de novo. Olha aí, caraca. Que bandido. É, aí, a polícia só me pegava quando acabava as balas. Já no 3, eu gostava mais de ficar roubando os carros mais luxuosos e ficar correndo em alta velocidade pelas ruas. A bicicleta, que se não me engano, está no GTA 4, eu às vezes tentava fazer manobras radicais com ela nas rampas em forma de U, que encontrava em algumas partes da cidade e empiná-la. Na verdade, a bicicleta é do GTA San Andreas. É o único GTA do mundo, da história, que tem bicicleta. Oh, divertidíssimo. Tem, você começa com a bicicleta, você anda 2 metros, você cansa pra você ficar apertando o botão. Coisa. Porém, não dava muito certo e o meu personagem levava alguns tombos. Outra coisa que eu gostava fazendo no GTA 4, além de roubar os carros e derrubar as placas, era ficar brigando com o pessoal na rua. Olha só, um vândalo completo. Que coisa, hein? Algumas vezes eu fazia as missões do GTA 2 e 4, mas a maioria se tornavam repetitivas e aí só fazia 2 e 3 e pá. Então ele jogava só realmente pela zoeira, pelo ruê. O que a grande maioria das pessoas fazem, cara. Exatamente. Uma série de vídeos que me ajudou muito a entender sobre o universo dessa franquia foi a série de vídeos sobre sagas que o Zangado fazia, não vocês continuam fazendo. Bom, se você tiver interesse, pode procurar. Sobre regionalismo, bem, não tem muito o que falar. Aqui na minha cidade não tem muita coisa para comentar. Sobre Taubaté, caraca, todo mundo quer comentar sobre Taubaté, né, cara? Claro, é. Impressionante. Imagina. Com 300 mil, ainda ser considerado uma cidade pequena, é normal para alguns. No Brasil, só se considera grandes cidades a partir de 500 mil habitantes. Apesar que, se for pensar assim, tem algumas capitais estaduais que têm menos de 500 mil habitantes, como, por exemplo, Vitória, Floripa, Palmas. Mas aí é outra história. Achei que o Billy iria falar do pelourinho ou de alguma fruta típica da região dele. Ele não falou da fruta. Teve uma parada que era uma fruta lá e não era uma fruta, que não pode comer direito, que ela tem espinho. Tem uma parada. Tinha uma de Goiás, do Ghost Turbo, né? Eu não lembro se era do Tenshi, né, do Vira. E por que o Tenshi vai falar do pelourinho? É lá da Bahia, cara. Ele é de Recife, então, pô. Caraca. Caraca, realmente. A galera tem um pouquinho um problema com o Nordeste, né, cara? Realmente junta tudo. É. Sobre o cast de Sakura Card Captor, gostava muito da série na época. Do Shuren e o Toy achavam um cara legal. Também achava o Toy um cara legal. Oh. Porém, igual o Cabeça, fiquei um pouco assustado quando descobri o relacionamento dele com o Yukito. Esse Yukito teve um papel muito intenso na segunda metade do anime, pois na primeira achava que ele só ocupava espaço e era quase figurante. Assisti todos os episódios quando passou na Globo. Era uma das poucas séries que passava em um horário bem acessível e os episódios começavam um pouco antes de eu ir para a escola, pois na época que passava Sakura eu estudava à tarde. Entrava na escola às 3 e saía às 7h30. Se não me engano, os dois filmes eu só vi o começo no cartoon e depois perdi o resto. Lembro que era uma história meio esquisita, que tinha uma cena que o Shuren estava vestido de garota e a Sakura de garoto ensinava uma peça de teatro, não lembra de qual filme essa cena. Isso tem no mangá, aqueles. É Shakespeare, não é aqueles? Acho que era, alguma coisa parecida. Né? Mas eu não sei se está no filme ou não, eu não lembro agora. Não, no filme eu acho que não. Eu não lembro também. Isso tá no anime normal, eu acho. Bom, tem no anime. Porém, não lembro de ter visto o final desses filmes. Talvez dê para achar algum desses sites que assiste anime online, ou talvez até no Netflix. Acho que no Netflix não tem, não. Até onde eu não sei. Até onde eu sei, acho que não tem, não. Aí ele vai voltar pra GTA. Sobre GTA, lembrei mais uma coisa. Um ouvinte comentou que na cidade dele tem um tanque na praça, e aqui tem um avião de resgate das Forças Aéreas no meio da praça da cidade desde 2008. Acredito que ele não funcione, eu espero, né? Se não... Não, acredito. Eu espero... Que medo, cara. Que a prefeitura tome o cuidado de desativar esse avião, por favor. Bom, pelas dicas do cast vai ser sobre Holic. Não! Meu Deus. Caramba! Meu Deus, aonde fomos? Bom... Porque o salário é o que o Yuko recebe, que são os objetos que as pessoas deixam. Olha aí, mais spoiler. Estagiário é o Watanuki, pois ele aparece, parece o estagiário da Yuko. Clientes são as pessoas que param na casa do Yuko para pedir ajuda a Yuko para livrar-se dos maus espíritos. Outro chute, meu podcast de work, mas já tem! A gente também já não, tem, a gente caraca. Já tem esse podcast, cara. Putz, e nem tem! Se você acha que tem a terceira temporada pra gente comentar, mas não, nem isso. Não. Porque o protagonista é um estagiário, entre aspas, recebe um salário e atende clientes no restaurante. Ou um podcast sobre temas do cotidiano, que seria sobre trabalho. Aí sim! Caraca, né? Ele foi no mais difícil, ele deu tipo a no volta muito chute. Maior. Caraca. Tem gente que trabalha com clientes, muitos trabalhos começam com estágios e a maioria tem salários decentes. Cara, ele é professor, ele falou aqui, Rafael Taira é Vinhedo, professor. Caraca, você foi longe antes. Difícil, uma dica, dificilmente a gente tem dois temas de anime seguidos, assim. A gente até hoje não tem, a gente não pode prometer no futuro, porque vai, né? Sei lá, mas a gente tenta intercalar com alguma outra coisa. Então, ajudando aí o pessoal das dicas, se foi anime, provavelmente o próximo não vai ser anime, entendeu? Pois é, né? Mas, bom, acertou na terceira, até que tá bom. Enfim, né, Rafael Taira, caramba. Eu só quero comentar um negócio, na semana passada, um dos comentários do podcast de regionalismo era de um cara que falou que eu comentei Taubaté e esqueci de comentar sobre a previsão do tempo, que tem uma animação em CG muito maneira, e é verdade, a previsão do tempo da região de Taubaté é tipo uma CG, assim, vista do ar, não sei o que, dele dar zoom na cidade, tem reprodução 3D da cidade, cara, é muito maneiro, não serve pra nada, mas é muito maneiro, foi, eu não lembro agora quem que falou, mas procurem depois o Vanguarda TV, previsão do tempo. Enfim, né? Mas seja, temos abraços, não temos abraços? Sim, e mandando abraços pra quem comentou, abraços pra Areiko, pro Rafael Taira, pro Antônio Pereira e pro Hudson também. O Anônimo Pereira. O Anônimo Grande, Anônimo Pereira. Bom, um abraço pra todos esses que comentaram. E a gente, acho que vocês já entenderam quais foram as dicas da semana passada, né? Que eram salário, estagiário e cliente. São histórias de trabalho, porque, né? Todo mundo, a maioria das pessoas começa como estagiário, recebe o salário. E às vezes tem que lidar com clientes. Porque a gente chegou à conclusão de que é sempre uma merda. Né? Lidar com cliente, lidar com colega, lidar com patrão. Com chefe. Nunca dá certo esse negócio. Muito difícil. Enfim, né? E pra fechar de vez, tem das dicas daqui do próximo podcast, aqui ó, escutem bem galera, olha lá. Essa é fácil, sim. Fácil. Tá dando de graça, olha, as dicas são registro, escudo, e ferro. Sobre a lei do armamento. Essa é a nossa cast, vamos falar sobre armamento. Oh. A lei de registro de armamento. Com certeza, né? Com certeza, só pode ser isso. Mas, gente, tá muito fácil. Tá tranquilo, tá muito fácil. A gente tá dando essa de graça pra vocês, eu espero que vocês acertem. Espero que vocês não mandem coisas estranhas. Não. Porque, às vezes, o pessoal viaja demais. Mas eu acho que é isso, né, Seiji? Terminamos por aqui? Sim, galera. Valeu por mandar e-mails, mandar comentários, enfim. E a gente se vê, então, na semana que vem. Beleza, galera? Falou, então. Exatamente. Falou, pessoal. Eu não consegui ver histórias decepcionantes. Qual o nome da atriz que interpretou Roberta Pardo em Rebelde? Que? Aí já. Dulce Maria. Deve ser. A Fer sabia. Ela curtia. Ela curtia Rebelde. Eu era fã de Rebelde. Você tinha gravata? Não. Poxa, tinha uma poser. Não se vestiu de quadriculado, é poser de Rebelde. Qual dessas músicas faz parte da Boy Band One Direction? Aí, a Fer manja. É, ela manja, One Direction, ela manja. Pior que é One Thing, Boyfriend, Let You Came, que eu sei que não é, Timber. Puta que... É... Quando que aconteceu aí, Panda? Não sei também. Eu engasguei. Ó, quando foi citada Lei Áurea? Não sei. Lei Áurea. Como não? Quando? Como não? 13 de maio? Legal, legal. 13 de maio. Eu tô gastando memória com isso à toa, né? E bateria, né? Tá gravando HD. Eu tô gastando HD de lembrança. Panda, uma bandeira com fundo verde, uma meia-lua e uma estrela em cima. É o que, é Argélia? Amarelo, amarelo. Vamos... Não, é Babitânia. Amarelo. Então vamos lá. Verde, pronto. Tá. Se... Podemos, né? Então vamos lá. Argélia, verde e branco. Ok? Nunca time. Oi. Só pra garantir, alguém podia fazer o backup, mundo? Tô fazendo já, cara. Eu sou um profissional. Ah, tá. Precavido. Ah, então... Só que se eu cair, eu, porque, tipo, cara, o áudio. Eu, a maravilha! Gente tá, a gente mas tá confiando o backup no cara com a internet mais instável. Não, mas a minha internet é instável, mas o meu. É, mas a internet o backup segura mesmo assim. É, então. Pelo menos até onde gravou. Tomei essa. Eu não falho. Bom, eu parei onde? Eu apresentei, falei que a gente tava formal. Falando de entrevista, cara, tem uma parada muito sinistra. Na verdade, acho que as paradas mais estranhas se que eu já vi foram entrevistas. Se vier o que eu sei, mano. Mas eu acabei de... A gente chega num ápice daqui. Mas vou deixar... O quê? Escolha. Não, manda no manda PVT. Manda aí. Não vou falar disso. Seria um ato, concordo aqui que. Ok. Obrigada por nos deixar. Se contado da maneira correta, vira lenda. Olha. Eu acho que pode contar. Mas nem fudendo que eu vou contar isso pra você. Quando eu tô no meio do caminho, o Panda deve saber como é essa vida. Chegou no Panda agora. Ah. Depois o Panda mostra pra você. Pô, eu quero ver também. Que sacanagem da porra. Eu acho que não, vai todo mundo ficar de fora. Eu não posso falar isso, não. Você vai ficar sabendo, Fer. Esse negócio de almoçar que me lembrou uma parada que um amigo meu falava, que não é nem no sentido do almoço, é tipo a pausazinha remunerada, assim, o cafezinho remunerado. Só que ele tinha a teoria lá da cagada remunerada. Ah, que o cara... Nossa. Só que aí é outra piada, deixa cara, eu falar. Cara, não, peraí, não, eu tenho que falar sobre isso. O meu primeiro estágio, assim, na agência, sobre a era cagada? Uma agência legal, mas não, é exatamente sobre isso. Ih, caralho. Mas olha, era agora meio o plot zoado. Twist é agressivo. Mas era meio zoado, assim, o lugar, né? Tipo, a galera, assim, era legal o ambiente, tudo era legal, mas... O ambiente era meio estranho. E aconteceu o seguinte, a equipe de design da empresa, a gente conseguiu um andar só pra gente. Paraíso, né? Que nem o meu chefe dizia, ele era altão e a equipe era toda baixinha, era o Hobbit e ele era o Gandalf, né? A Vila dos Hobbits e o Gandalf, ali no nosso andar. Where the fuck am I? É. Mas aconteceu o seguinte, era eu e uma outra menina só, e o resto tudo na nossa sala, devia ter mais uns 5 homens na sala, tipo designers. Uhum. Daí tinha 2 banheiros, em teoria um era feminino e outro era masculino. Eu e a menina, a gente lutava bravamente pra proteger o nosso banheiro. A gente tentava. Mas a gente às vezes ouvia o pessoal, principalmente meu chefe, espero que eles não... Meu ex-chefe, espero que ele não esteja ouvindo isso aqui, que nem saiba mais que eu existo, de preferência. Ele ia no banheiro, se tu via ele, pegava... A revistinha ia pro banheiro. O cara ia com o jornal embaixo do braço. Ia, não, ia de verdade, sério, sem sacanagem. Ia lá pro banheiro, ficava, dava um tempo, ficava lá, né? Quando voltava, ele interditava o banheiro, não dava pra usar o banheiro. Ele saía e já passava aquela fita hazard, tinha que ligar pro CDC. Isso me lembrou uma história agora. Não é o Glide, né? É o DDT que o cara tem que... A Fer falou a relação do banheiro aí com a sala única dos designers aí. Eu lembrei de um caso. Que assim, no serviço sempre tem aquele cara que estraga o banheiro, né? Sim. Não tem jeito. Sempre tem um cara que vai detonar o banheiro. E você sabe quem é o cara. E você sabe que depois que ele vai no banheiro, não dá pra ir, cara. Tem que interditar pelo menos um tempo pra ventilar. Isso quando o banheiro não é meio colado e aquele fedor invade, ventilar, né? A sala. Isso, então, aí eu lembrei... Quando eu trabalhava no Correios, além de fazer digitação, eu tinha que fazer, às vezes... Limpar o banheiro. Não. E mandava. O cara chegava com o balde, com o esfregão e falou, ó, Diego, a box 4 é seu hoje. Eu tinha que fazer, tipo, protocolar as contas que a gente recebia, então a gente tinha que ir até o hospital, né, que eu trabalhava na parte de convênio do Correios, e a gente tinha que ir até o hospital protocolar as contas que iam entrar no Correio, e eu ia sempre junto com o cara que era um analista, e tinha um hospital em Pirituba, que a gente sempre ia, que a sala do faturamento do hospital... Era uma salinha pequena com 2 banheiros dentro da sala. E esse analista era aquele cara, dito cara, que interditava o banheiro. Teve uma vez que eu fui que o cara usou... E tipo, beleza, ele saiu do banheiro, sentou na mesinha dele e começou a trabalhar. De repente, veio aquela névoa do mal, fumaça do Lost, cara. Se o cara acendesse um cigarro, explodia. Explodia. Mas, cara, ninguém tava aguentando. E o pior é que você, o indivíduo... Que é terceiro, que tá lá só pra fazer o protocolo, você fica envergonhado pelo cara, e o cara não tava nem aí. Só que eu ficava envergonhado pelo cara, do cara ter estragado um ambiente que não era nem nosso. Só que, cara, era impossível trabalhar. Tinha uma galera que saía pra fumar, outra que aproveitava pra sair pra, sei lá, pra tomar um cafezinho. Era horrível, cara, horrível. Eu tenho um dia, tem a história do dia que eu fui esse cara. Cara, teve um dia que eu tava trabalhando. E sabe quando você não consegue se concentrar? A sua visão tá turva. E a natureza tá chamando. E aí você fala, cara, você não quer fazer isso, mas você precisa. Você precisa. Aí o que eu fiz? Eu fingi que meu telefone tocou. Atendi e falei, puta, tão me ligando lá de cima. Aí eu fingi que pra porra, porque eu precisava ganhar um tempo, né? Aí eu saí, dei um perdido na secretária da frente e fui pro banheiro, porque dava pra fazer esse caminho por fora. Alternativo. Cara, quando eu cheguei, eu tirei o paletó, tirei a camisa, a gravata. Tirou a roupa, né, cara? Fiquei nu. Nu. Para, nu. Para, pelo amor de Deus. Que isso, cara? Cara, era a daquele... Ponto não, estamos? Mas era um nível tão agressivo, cara, que eu suava. Mas eu suava. Você fez que nem o Jim Carrey naquele filme. Foi, esticou os braços. Cara, foi um nível inacreditável, ao ponto que quando eu terminei, eu ardia mais feliz da minha vida. Tu não precisava compartilhar essa informação com a gente. De amigo, mas nem tanto, sabe? Cara, acontece. Ah, nunca ninguém precisou usar o banheiro da empresa. Não, mas não precisa. Olha, compartilhar. Isso, né? Ó, aproveitando o tema do cast, cara, isso não foi profissional. Não foi profissional. Guarda informação, cara. Informação é sabedoria. E não tem que ser compartilhada. Mas a gente tá feliz por você se sentir feliz. Obrigado, cara. Eu me senti feliz, vou ser sincero. Não regreto nada.